Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já bati um papo com o Jean Lezy. Meu nome é Nick Eres e quando eu era criança todo mundo me chamava de Nick Lauda. Claro. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e eu acho a Dani Galisteu muito feia. Porra. Aqui é o JP e é difícil mulher de piloto feio, hein? Aqui é o Tucano e meu filho vai se chamar Bernecleston. Aqui é a Azaghal e não tem um piloto espanhol agora? Agora. Um fraquinho aí, né? Muito bem, nerds, estamos aqui reunidos para fazer o nosso Nerdcast anual de esporte. E vamos falar sobre Fórmula 1, a categoria máxima do automobilismo. Quantos patrocinadores tu arrumou para esse programa? Vai assistir um macacão de Fórmula 1 ou não? Vamos falar sobre a história da Fórmula 1 depois de mim. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast. Vamos. Azaghal, aproveitando o assunto de Fórmula 1, nós temos um recado aqui para quem curte e para quem gosta de viajar, que gosta de Fórmula 1. Ó. Oh. Trata-se do concurso Licença Santander, Azaghal, que vai dar uma viagem com acompanhante para o Grand Prix de Abu Dhabi, rapaz. Puta, e Abu Dhabi ali do lado de onde? Dubai. Dubai, é, bem pertinho, é uma hora de carro. Você vai e viaja pras Arábias. Pras Arábias, exato. Vê o Fórmula 1. Compra ouro no aeroporto. Não tem máquina de ouro lá no aeroporto? Acho que tem. Tem, mas tipo máquina de refrigerante? Ah, bota dinheiro bom. E ele cospe o ouro pra você. Excelente. Olha só, isso é um concurso pra profissional, pai. Pra você concorrer à viagem, você tem que completar 4 fases da parada. Aí, pra dar aquela limada. Só assim você consegue acessar a última prova que vai te permitir conquistar a licença Santander. Você entendeu? Você tem que ter a licença pra concorrer, sacou? Dá licença. As provas são um speed selfie, você tem que fazer uma expressão de velocidade num selfie, sacou? Entendi. A outra é um IQ test. Teste de quê? Perguntas pra quem conclui o menor tempo ganha mais pontos, ou seja, só pros mais velozes. Uhum, tem um painel de jogo da memória também pra demonstrar suas habilidades. Obviamente, a pontuação é feita através da associação das imagens e o tempo de realização da prova. Tudo é velocidade, Fórmula 1. Fórmula 1. E por último, você ainda tem que fazer um vídeo ou mandar uma foto contando por que você deve ganhar a super licença. E você pode pedir votos dos amigos, etc. Excelente. Só participando dessas provas é que você pode ganhar o grande prêmio, que é uma viagem para o 2014 Fórmula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix. Esse é o nome todo, né? Excelente. Ó, e atenção, o segundo e terceiro lugares ganham como prêmios luvas e botas assinadas pelo seu piloto favorito da escuderia Ferrari. Olha aí. Olha aí. Não é bonito? Porra. Excelente. Então... é um concurso pra nerd. Pra nerd, exatamente. Clica aí embaixo, formulasantander.com.br. E atenção, Azaghal, para tudo, porque nós temos um anúncio muito importante para dar para os nerds. É verdade. Nós estaremos na Brasil Game Show, Azaghal. A famosa BGS. Olha, agora no início de outubro. Isso, entre os dias 9 e 12 de outubro. Então se prepara para ir lá encontrar a gente no stand da Warner, Azaghal. Olha só, quem mais, se não Warner, repetindo a dose do ano passado. Exatamente, onde estaremos nós e MRG, isso, a galera do Matando Robôs Gigantes e a galera do Jovem Nerd entretendo as massas. Exatamente. O que você vai encontrar lá, além de nós, no stand da Warner? Teremos Dying Light. Olha só, o sucesso do ano passado. Exato. Mais uma vez apresentando novas cenas, novos gameplays. Excelente. Com a presença da galera de desenvolvimento do jogo, que vai estar lá falando com vocês. Teremos Battle Battlefield Hardline, Azaghal. Olha só. Com qual é o jogo? Battlefield Hardline. Você vai poder jogar lá, porque eles vão ter 32 computadores no modo multiplayer Hotwire. Que irado. E você vai poder jogar, e a gente também vai experimentar, vai ser muito maneiro. Teremos também Dragon Age Inquisition, uma área exclusiva, a experiência Dragon Age, com a apresentação diária do jogo aberta ao público. Animal. Obviamente nós vamos testar no palco, com certeza. Teremos Mortal Kombat 10, as algumas Mortal Kombat. Caraca, X. Eu nem sabia que tinha tudo Mortal Kombat. Eu não sei se é Mortal Kombat 10 ou X. X. X, exatamente. Com certeza não é X. Com a presença, cara, do Ed Boon, cara, que é Creator Directive da WB Games e criador e diretor criativo de Mortal Kombat, Azaghal. Olha só. A celebridade do mundo dos games estará lá. É uma gamer celebrity. Muito bom. Além disso, teremos Terra-média, Sombras de Mordor. Oh, cara, não. Como assim, além disso? Eu realmente estou curioso para ver esse jogo. Olha, muito bom. Com presença da galera da produção também. FIFA 15 também estará lá com a Arena EA Sports FIFA 15 lá no stand. Com 10 estações de jogos para experimentação. Muito bom. 8 torneios diários. Beto Estrada vai ficar maluco. Vai ficar pripiquito. Resident Evil Revelations 2, Azaghal. Pela primeira vez no Brasil, o demo do jogo vai estar disponível em 2 estações de experimentação. É jogo para dar e vender. Ultra Street Fighter... Disney Infinity 2 e Lego Batman 3 Beyond Gotham. Muito aí bom. Pra garotada. Então, recapitulando, nós estaremos lá todos os dias da BGS, sempre a partir das 16 horas, das 4 horas da tarde. Exatamente. E olha só, vamos divulgar também uma coisa. Vai rolar um concurso de cosplay da Disney Infinity 2. Olha só. Mas os cosplay tem que ser do universo Marvel, certo? Porque é isso que vai ser maneiro no Disney Infinity 2. Vai ter os personagens da Marvel. Que agora é da Disney. Que é da Disney, né? Vai lá fantasiado na área exclusiva da Disney no stand da Warner pra saber como participar. Vai ser muito maneiro. Olha só, vai ser um agito. Excelente. Então não deixe de ir na BGS e encontrar o Jovem Nerd no stand da Warner. Isso, venha se divertir conosco. E Azaghal, quero manter a chama acesa porque está chegando a lenda de Rough Gun. Olha aí, a chama acesa. Ainda não chegou, mas está chegando. Vamos então, esquentando essas carteiras. Prepare aí, cara. Porque tá muito... E vocês não sabem o que a gente preparou de material promocional a cara não, de vocês. Não, mas vocês podem começar a jogar dinheiro na tela agora, tá? Cara, que o livro é bom. O livro é bom. O livro é uma sacanagem de bom. É o Leonel Caldela se superando. É muito bom. Cara, o cara é foda. E a gente vai fazer o marketing. O marketing daquele bonito. Marketing, né? Que vai deixar vocês chorando. De tão maneiro. Eu fiquei arrepiado com o marketing. Rapaz, excelente. Muito bom. Então se prepare, porque a lenda de Rough Gun está chegando. Próximo lançamento da Nerdbooks. Não perca. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, pule diretamente para... 17 minutos, 28 segundos e nada do Rubinho. Muito bem, Azaghal. Muitos e-mails e Nerd Cacete de Agulha doando sangue toda semana. Que bonito isso. Tem aqui um pedido de doação para Alcina Ribeiro. O link aí no post, galera, que puder ajudar. Wagner Luiz Alves doou essa semana. Tuana Mesquita. Rodrigo Andrade de Sá. Matheus Lucas. Márcio Mesquita. João Peterson, Jade Espínola e Amaury Peterri, Guilherme Abraão, Jorge Machado, Fernando Ferro, Jorge Moraes, Fabrício Silva, Caio Basílio Faria e Bruno Bacari. Muito obrigado por doarem sangue, galera. E doadores de cabelos. Doadores. Doadores de cabelos. Caio Vergueiro, Cláudia Letícia Baroni, Gabriela Volinek, Joana Santibanhas, vocês estão com os nomes caprichados, Luísa Ugolini e Victor Hugo. Olha aí. Dando os cabelos para virarem perucas, para deixarem as autoestimas mais altas. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado, galera. Arte dos fãs da Azaghal. Essa semana foi surpreendente. Olha aí. Essa semana me deixou de queixo caído. Temos o Zob Perturbador... do Leonardo Kira. Uhum. Temos a arte do cosplay por Leandro Marques de Almeida. Ficou muito engraçado. Deus do céu, ficou muito bem feito a voltagem, cara. Temos Nerdcast 431 por Guilherme Match. Olha aí. Ficou foda. Temos Popopó por Robson Araújo Gonçalves. É aquela história que a gente, que o Jovem Nerd vai pros esgotos de Paris usando uma galinha como Steadicam para uma GoPro. Ficou muito bom. Temos também Azaghal e sua Hot Pipa. Que irado, por cara. Wilson Caidana. Ficou foda. Temos um Azaghal por Felipe Camelo. Ficou muito bom. Uma arte com traços diferentes. Maneiríssimo, né, cara? É. Temos Rexus. Olha aí. James Rexus. Do Nerdcast Cyberpunk. Por Vicente Valentini. Porra, muito que tá mano. Fazendo vários. Fez o Ozob, fez o Oleg e agora mandou o Rexus. Maneiríssimo. Henrique Silva, 23 anos, técnico em eletrônica, Araguari, Minas Gerais. Pô, achei que vocês estavam mais por dentro do assunto. Atualmente as assistentes... Ah, você tá falando do Nerdcast de tecnologias do futuro. E ele continua aqui. Atualmente as assistentes de voz já estão em um nível que conseguem entender muita coisa além de um simples comando, podendo interpretar frases inteiras e até respondê-las. Falamos disso. A Siri, graças a algoritmos e um banco de dados gigante, consegue fazer inúmeras coisas que, além de atender simples comandos, como marcar reuniões especificando todos os detalhes, horários e locais, enviar e-mails, dar informações sobre coisas do tipo qual a população do Brasil, por exemplo. Ela também consegue fazer reservas em restaurantes, Azaghal, e encontrar de acordo com o que você disser. E se você disser, eu quero um restaurante japonês, quais as opções, ela vai lhe apresentar uma lista com restaurante japonês próximo. Isso, beleza. Então, essa semana, nós tivemos essa mini polêmica na internet com o Zinobre, com o Marco Gomes e Caio Gomes. Todo mundo, não dá, vai. Dá, eu consegui, dá. Tá aqui. E aí, a Siri, lá no Canadá, o Zinobre conseguiu que a Siri mostrasse pra ele e desse uma opção de fazer a reserva. Uhum. Mas, você tinha que tocar na tela pra escolher o restaurante que você queria reservar. Então a Siri não faz a reserva. Ela te dá uma opção e facilita, mas ela não faz a reserva. Eu tô falando assim, Siri... Faz a reserva. Faz a reserva. Não vou encostar. Quero ir no restaurante australiano. Faz uma reserva. Desliga o telefone e vai pro restaurante. É isso que eu tô falando. Uhum. O Marco Gomes, que adora polemizar a internet... Veio falar que também fazia e não faz. Ele falou, Siri, minha rica, reserva pra mim aí esse restaurante de ceviche. E a Siri falou, não faço isso no Brasil, não rola. Ah, ué, mas vocês não iam apostar um jantar? Aí ele veio com uma gambiarra. Uma gambiarra onde ele vai mandar a Siri enviar um e-mail pro restaurante. Pedindo uma reserva. Se isso funcionar, ele vai falar, Siri, send an e-mail to this restaurant. Mas aí ele vai digitar em inglês o e-mail pro restaurante? Então. Então. Que ela não fala português ainda. A aposta é a seguinte. É, como é que é? Se ele conseguir marcar uma reserva com o iPhone via Siri, sem tocar, usando só comandos de voz... Certo. Você ele vai fazer a reserva dele, mandando e-mail em inglês, qualquer maluquice dessas aí, essas gambiarras do Marco Gomes. É. A gente vai até o restaurante, chegou lá e fala assim, tem uma reserva pro Marco Gomes? É. A mulher fala, não achei reserva, Marco Gomes paga o jantar. Excelente. Se a gente chegar no restaurante e a mulher ou o cara, quem quer que seja, lá na porta, olhar e falar, ô, seu Marco Gomes, sua mesa está aqui reservada? Uhum. Eu pago o jantar. Oh, que bonito. Tá bom, maneiro a aposta. Agora, ele não pode ligar pro telefone pra lá, pra confirmar se a reserva foi feita. Uhum. Ele não pode responder o e-mail do desktop dele. Não pode. É tudo, tem que ser 100% com mão de voz. Sim. E eu pedi pra ele filmar e eu confio que o cara não vai fazer uma pataquada dessa de ligar pro restaurante. Seria ridículo. Excelente. Então fica aí em breve o resultado dessa aposta. Não, eu falei, inclusive, que ele podia escolher qualquer restaurante no mundo. Excelente. Ele escolheu São Paulo. Eu podia escolher, por exemplo, Nova York, Londres. Uhum. Quando a gente estivesse junto em Nova York e Londres, eu pagaria. Excelente. Christian Luiz Costa, 20 anos, estudante de arquitetura. Peraí, você leu Christian porque tem CH e Y, é isso? É o nome, né? Aí não é Christian, é Christian. Pô, é um nome que evoca um sotaque. Estudante de arquitetura, São Paulo, capital. Capital de São Paulo, no Brasil. Claro, cara. Ah, não sei. Olá, nerd. Sem mais delongas, vou direto ao assunto. Você tá meio enrolado agora, mas tudo bem. Já anuncio, você podia começar assim, já anuncio, não precisa falar que você não vai enrolar, porque você tá enrolando. Sem mais delongas, já foi uma delonga. Você tá sendo um delonga. Já anuncio para o Azaghal que este não é o meu primeiro e-mail. Aí, delonga. Caraca, delonga. Cara, você é um enrolador. Vamos lá, vamos direto ao e-mail. Escutando o Nerdcast 432 sobre tecnologias futuras, notei quando o senhor da Oceania expressou o desejo de substituir o seu olho por uma câmera em um futuro próximo. Pois bem, esse sonho não está muito longe. Tanto que envio a vocês o link de uma reportagem da BBC, onde mostra um cineasta pra lá de nerd que implantou uma câmera no lugar do olho que perdeu em um acidente com uma espingarda do avô. Caralho! Nossa. O olho, além de filmar, pode também emitir uma luz vermelha que deixa o cara com o maior visual de 3.800. É, eu já vi esse cara. Faz eu também conheço. Ok, né? Mas aí, a tecnologia tá fraca, não vale você perder um olho pra isso. Como ele já perdeu o olho, beleza, entendeu? Tu não vai tirar o teu olho bom pra botar essa câmera bizarra aí. Luciano Lima, 25 anos, engenheiro mecatrônico, Rio de Janeiro, capital. Pois é, antes de começar a falar, já sei que vocês vão me zoar nessa porra, mas fiquei curioso com o esquema do botão para levar o boneco que vocês falaram. What? Fui pesquisar na internet e, no melhor estilo RPG, sacrificando minha honra pelo bem da curiosidade comum, entendi como funciona a prótese peniana que vocês citaram, a inflável. Ah! Boneco é o... O boneco. Por isso que ele disse que ele é saudável sexualmente na assinatura dele ali. Ah, ele falou muito saudável. Bom, tudo bem. Porque ele falou que foi pesquisar sobre impotência. Mas ele não é, mas ele quer dizer que não é, entendeu? É isso. A parada é a Pumpet, é a bomba, né? A parada é bizarra mesmo. O cara fica com uma mini bomba dentro do saco, solta lá dentro. É no saco, eu não falei que era no saco? Na hora que vai entrar em atividade, ele acha a bomba no tato, aperta uma certa quantidade de vezes e com isso um líquido que fica no reservatório dentro da barriga é jogado para umas câmeras implantadas cirurgicamente no pênis. Assim... Ah. Se o cara vai ter uma ereção aparentemente normal. A curiosidade fica pelo fato de, ainda assim, ser necessário que ele tenha alguma capacidade de ereção para dar um efeito natural. Isso porque as câmaras erguem o amigo lá de baixo. Mas se não houver ereção, a ponta pode ficar murcha. Ai, que nojo! É uma levitação, quase. É uma mágica. Ah, meu Deus, a mesma coisa que você botar um fio de nylon. Ah, e pasmem, nerds, o custo dessas próteses variou entre 20 a 40 mil dilmas. Caraca, Deus do céu, rapaz. Chega, né? Não dá pra ver mais nada. Nossa, cara. Senhora, fica com essa imagem aí pra você. Pensa nisso. Quer dizer que o Giuseppe me apresentou ao Jean Lesi quando a gente estava lá na Itália e eu, tipo, não tinha o que falar. Nunca teve uma abertura de Nerdcast babaca, né? Mas é sério, ele falou assim, olha, Jovem Nerd, eu quero que você conheça o Jean Lesi. Aí me botou... Você falou Jean o quê? Não, eu sabia que era porque o Alesi era da época do Senna, a época que eu... Eu sabia que era porque eu tava no iPhone e procurei no Google. Não, caraca! É da época que eu assistia a Fórmula 1, então eu sabia alguns pilotos e eu lembrava dele. Aí eu falei, caraca, o que eu pergunto? Eu perguntei, e aí, o que você acha dos pilotos brasileiros? Puta, que merda. Caralho. Mas aí ele foi muito educado e político, ele falou assim, ó, o que eu vou falar? Os brasileiros fizeram lenda na Fórmula 1. Ele foi bem educado. Porque ele sempre fala, né? É, exatamente. Ele sempre fala quando tem um jovem nerd com essas perguntas inconvenientes. Não, ele foi educado, porque não quis dizer que os brasileiros hoje estão uma merda. Mas fizeram lendo. Né? Nessas horas, cara, se você não tiver algo pra falar, é melhor você falar nice to meet you. Eu falei, mas aí ficou aquele silêncio e tipo assim, eu tinha que falar alguma coisa a mais, cara. E aí depois, ok, valeu. Falar em Montegrappa, vale dizer que a Montegrappa tá lançando a caneta aí do Ayrton Senna. Oh, é verdade. E o design é feito por um brasileiro que é fã do Jovem Nerd e chegou na Montegrappa através da gente. Só caraca, é muito foda. Maneiríssimo. Demais. É uma história maneira. Eu fico feliz com essa história. Orgulhoso, muito bom, cara. Não ganhei a caneta, também vale dizer. eu vou conseguir uma caneta dessa pro Tucano, do Ayrton Senna. E eu vou comprar um bode pra você. Brasil! do histórico da Fórmula 1. Vai começar a falar da época capacete de couro ainda? Aquela Fórmula 1? É, não, mas aqui não era Fórmula 1. Roots? Acho que era. Era? É, nos anos 50 era assim. Ah, não, eu tô falando de antes. Aquele véio. Carro de barril, galera, capacete lá... de couro. Não, ali não era Fórmula 1. Na verdade, sim, corrida de automóveis já tinha a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, existe desde 1904. Nossa! Existe antes da invenção do carro. É, isso aí. Por exemplo, a 500 milhas de Indianápolis é uma corrida de desde 1911 que existe. Por que que isso é maneiro? Por que os americanos gostam dessa porra de ficar correndo um ovo? Então, todo mundo falava que na época era esporte de playboy. E continua sendo, né? É mó redneck hoje. Não tem ninguém do subúrbio que vira piloto, né, cara? Não. Redneck é a NASCAR. Ah, mas é a mesma coisa. Todo mundo correndo em volta de um círculo. Não, mesma coisa não. Não, eu sei que não é. Olha só. Agora, o campeonato carioca de basquete é meu? Que NBA. Não, cara, olha só. Eu sei que a Fórmula Indy não é só o Cotoval, mas, tipo, é mega, mega sem graça, né? Ver o carro dando volta numa curva só. Ah, mas tem gente que vai pra ver acidente, e quem gosta de ver acidente adora o Cotoval. Pô, mas aí vai no Monster Truck, cara, que é maneiríssimo. Ah, mas aí ninguém morre, vai, né? Vai no Destruction Derby, cara. Tinha um cara de um programa de rádio aqui que eu escutava de manhã, esse cara era muito doido, ele até perdeu o programa. Ele falava que só assistia a corrida da NASCAR na expectativa de, pô, ter um acidente, voar um pneu na arquibancada e matar uns 15 rednecks. E é engraçado porque tem muito piloto da Fórmula 1 que depois resolve se aventurar na Fórmula Indy, né? E aí... E toma no cu, né, cara? Não, não. Pelo contrário. É, vamos perguntar pro Piquet, né? Mancada isso aí, hein? Você pode perguntar pro Emerson Fittipaldi também. O Nigel Mansell. Mario Andretti. Tem vários caras que fizeram sucesso na Indy que vieram da... Quem se fode é ao contrário. Quem sai da Indy e vai pra Fórmula 1 não consegue se criar na Fórmula 1. Por quê? Não, porque é mais difícil, pô. A Fórmula 1 é mais difícil porque é mais competitiva ou são os traçados, etc? Não, a Fórmula 1 é mais difícil porque existe uma diferença de tecnologia muito grande de um carro. Pelo menos na época que eu assistia, tinha. Mas tem diferença de tecnologia muito grande de um carro pro outro. Nos campeonatos aqui americanos é mais ou menos parelho. Tem algumas regras que... Sim, equiparam os carros. Equipara todo mundo, entendeu? Aí é o ajuste pessoal, é o braço, é a técnica, né? Que faz ele acabar fazendo a diferença. É tudo isso, mas tem um a mais. A Fórmula 1 é o sonho de qualquer moleque que corra de kart, entendeu? É como se fosse a primeira divisão do futebol de qualquer lugar. A Fórmula Indy é mais centrada nos Estados Unidos. É. Não tem um alemão que corra de kart que fala assim, ah, eu vou correr a Indy. Não, o cara vem pra cá pra tentar estender a carreira dele. Exatamente. Né? Quando já acabou a Fórmula 1, ele vai ganhar um trocado lá, né? Teoricamente, os pilotos são melhores. A Fórmula Indy não tem tanta tecnologia, né? A Fórmula 1 é tudo eletrônico e tal. A Fórmula Indy é mais motor e braço. Não tem tecnologia? Calma aí, né? Querendo comparar uma com a outra. Não tem suspensão ativa. Não, os carros são mais brutos que os carros da Fórmula 1, não. Eles são mais potentes e são mais iguais. Mas a Fórmula 1 não fica se podando toda hora em termos de tecnologia pra equalizar a parada e não pode? Não, ele se poda pra evitar que os gastos se tornem astronômicos, né? Não, mas tem essa parte da competitividade também. Porque, dependendo, sei lá, nos anos 80, motor turbo, teve um ano que até o Piquet foi campeão, em 87, os motores turbos eram tão superiores aos aspirados, que corriam juntos, que tiveram que fazer um campeonato paralelo. Tinha o troféu Gran Rio para o melhor piloto com carros aspirados. No mesmo campeonato, é isso? No mesmo campeonato. Aí, tipo, 2-3 anos depois, eles cortaram o turbo. Não pode mais ter turbo para dar uma equilibrada. Eles pensam também em competitividade, porque vê campeonato que nem a gente viu, por exemplo, os últimos, que foi o Vettel ganhando com um pé nas costas, que é o carro dele era muito superior aos outros. Não que ele fosse ruim, mas isso afasta o público, né? Mas durante vários períodos isso aconteceu. Sim. De uma equipe ser bem melhor que as outras e ganhar fácil. Sempre tem uma equipe melhor. É. Sempre vai ter. É engraçado, porque eu nunca acompanhei assim, direto. Eu vi esporádicas corridas, eu realmente não vejo muita graça em assistir Fórmula 1. Mas eu lembro que na época da suspensão ativa, a parada era o big deal. Quem tinha suspensão ativa... Foi a Williams, né, que dominou com a suspensão ativa. Tanto é que o Senna foi pra Williams e acabou morrendo porque ele tava cansado de perder pros carros dos caras. O negócio já tava ficando feio pra ele, né? Aliás, sobre a suspensão ativa, tem uma história engraçada, né? Porque ele tava no projeto, mas ninguém ainda tinha colocado ele no carro. Aí o Piquet falou, ó, deixa eu tocar nisso aí, eu isso monto aí todo o carro, e aí, quando eu montar, vocês só deixam eu usar, nada da minha equipe, nada do meu outro companheiro usar, que acho que era o Mansell. Era o Mansell. E aí ele foi lá, demorou, sei lá, uns 3 meses pra desenvolver. Ele montou? Isso, ele. Botou jaleco e foi pro laboratório? Isso. Caralho! Brasil. E aí ele ganhou não, a... Não, ele não, fazia não tudo isso, lá, né? É. Ele fez... O Piquet fez 3 anos de engenharia mecânica. Então ele era um puta mecânico, sacou? Mas não é que desenvolver fosse ele botar a mão na massa. Ele corria e ia discutindo com os engenheiros da equipe o que que tinha que melhorar, porque o cara entendia do que tava acontecendo. Eu vi uma entrevista recente do Piquet e ele falou justamente que, na minha época... A gente mexia no carro e deixava do jeito... E hoje em dia ninguém mexe mais. É só senta aí e vai, e pilota. A grande diferença de hoje em dia pra antigamente é que, antigamente, mesmo que o piloto não fosse um puta mecânico, ele era obrigado a conhecer o carro pra falar o que que tava acontecendo, o que que ele tava sentindo no carro, pros engenheiros mecânicos consertarem. Hoje em dia vai tudo por telemetria. A tecnologia é mais confiável que a sensibilidade do piloto. Tá dando uma tremida aqui quando passa de ser 50. Aliás, uma coisa interessante também, o Piquet inventou várias coisas, além do negócio da suspensão. Ele também inventou o cobertor do pneu, pra aquecer o pneu antes da largada. O quê? Caraca! Ele que criou. Caraca! Na Fórmula 3, ele já levava os cobertores mesmo, de verdade, e botava nos pneus pra manter a temperatura. Então, isso aí acabou se tornando um padrão e todo mundo usa. Caramba! Né? Hoje é um negócio elétrico, né? Ele que esquenta mesmo, né? E aí, pra terminar a história do Piquet, quando ele ganhou a corrida com a suspensão 100%, aí o chefe falou, sinto muito, você vai ter que compartilhar essa tecnologia com seu parceiro de equipe, porque tava muito superior o carro. E ele fez o quê? Cagou no cockpit do cara? Que ele fazia essas paradas, né, cara? Tem uma parada maneira que ele fez justamente com o Mansell, que ele não chegou a cagar no Mansell, mas ele soube que o Mansell tava com caganeira num dia de treino. Ele entrou em todos os boxes, entrou no banheiro e tirou o papel higiênico. Caralho. Ele roubou todos os papel higiênicos, cara, pro Mansell se fuder. Brasil! Então a Fórmula 1 existe desde a década de 50, é isso? Foi o primeiro campeonato de Fórmula 1. Já corriam com carros parecidos, já tinha corrida entre marcas e tudo, mas em 50 foi o primeiro campeonato. A primeira corrida foi na Inglaterra, em Silverstone. Tinha autódromo de rua mesmo. No Rio era de rua, né? O que eles chamavam de autódromo da Gávea. A galera corria ali pela Visconde Albuquerque, os caras iam por ali, né? Não tinha GP do Brasil ainda nessa época. Ué, e como é que esses caras foram correr lá? Depois, né? Deve ter sido depois. Um amigo do meu pai, que era o Fritz Dorei, ele foi piloto de Fórmula 1. Então eu conheci esse cara e conversei com ele. Foi uma coisa bem engraçada, assim. Mas, tipo assim, o Fangio corria no Rio. Fangio. Agora a gente virou Globo Esporte mesmo. Eu tenho um tio, diz ele, que foi voluntário da equipe do Fangio algumas vezes. Ajudava lá o carro, a equipe. Então, trocar o pneu, essas porra assim do carro. Se foi no Rio, não fazia parte do campeonato de Fórmula 1. Mesmo porque o campeonato de Fórmula 1 de 50 teve 6 GP só. E eles não corriam só o circuito de Fórmula 1, a temporada de Fórmula 1. Eles corriam várias outras corridas. Tinha as 500 milhas de Indianápolis, que na verdade até fazia parte do calendário da Fórmula 1 em 50, 50 e pouco. Só que só podiam ser pilotos americanos e só podia participar as equipes de construtores. Eu dei um Google aqui, parece que o Fangio correu em 57. No Rio. Realmente lenda viva, né? Cara, muito sinistro, cara. E o Ayrton Senna era bem padawan dele, né? Mas por que o Fangio é lenda viva? Pra quem nunca viu o cara correr e porra nenhuma. Mas todo o programa que vai falar de Fórmula 1... Primeiro porque o cara ganhou 5 vezes seguidas e parou no auge da carreira. Na verdade, ele não é uma lenda viva porque ele já morreu, né? Assim, pô, ele ganhou 5 campeonatos de 6 que ele disputou. Então, por isso é que ele foi foda, assim. Existem vídeos dele. Ele falava que o que ele fazia naqueles carros com roda... Roda de madeira, roda dos Flintstones, né? É esse carro que tu falou, que era o barril. Barril com... Com as rodinhas e capacete era touca de couro e óculos era óculos de aviador. O cara tocava o zaralho, era isso? O cara era sinistrão. Ele morreu de quê? Ele explodiu numa parede? Não. Ele morreu velhinho. Ele correu 5 campeonatos, se aposentou e morreu velho 30 anos depois, é isso? Ele correu 6 campeonatos, ganhou 5, parou no auge, parou campeão. Ele parou porque a mãe de Ná disse que no ano seguinte ia embora. Não, tem duas histórias do Fangio de maneiras. Uma que ele ia correr na Itália e o avião parou em Paris e por causa do tempo e tal, não pôde ir pra Itália. Aí ele falou, então vou alugar um carro e vou até lá. Só que ele foi também chutando, né? Pegou... Esse cara não devia andar devagar nunca. A viagem era de 700 quilômetros, de Paris até Monza. Aí ele chegou lá e foi treinado. Aí pegou o carro, ele dirigia uma Mercedes Maserati na época, foi pro treino e bateu, machucou o pescoço e tal, ficou 40 dias internado. Ah, caralho, é porque o cara tá cansado, é isso? É, porque ele tava cansado da viagem que ele fez de 700 quilômetros, foi treinar logo em seguida, né? Caralho. Mas aí ele voltou, aí ele parou em 58, porque ele chegou, o carro dele era uma Maserati, era mega estável. Aí ele se sentiu trepidando, caralho, que porra é essa? Aí foi falar com o chefe da equipe, falando assim, o que que tá acontecendo com o carro, que ele tá tremendo todo e tal, não sei o que, era, não, nós trocamos o amortecedor. Aí, pois, por que aquele não era bom? Aquele era bom, mas esse paga pra gente usar. Caralho. Aí a gente falou assim, caralho. Falou exatamente isso. Falou exatamente. Caralho. E italiano, né? Só que italiano. Pode era argentino. Argentino, caralho, né? Falou caralho. Aí ele correu só algumas corridas em 58, não participou do campeonato e desistiu daquilo. O cara sacou que ia dar merda, né? É, imagina, cara. Morriam 14 pilotos por década nessa época. Puta merda. Caralho. Porra. Praticamente um por ano, é né? Mais de um por ano, né? Exatamente. Caraca, cara. É, porque também, cara, o cara batia e aí voava, né? Chatava a cabeça no chão. Quando... Não, o cara batia e não voava. Ele virava parte do carro. Era isso. O carro era aquele, uma caixa de madeira. Você batia, ele virava estacas. Mas eu não era, tinha opção de sobreviver. Madeira, era de madeira, não é possível. Era de madeira. O Azaghal já tá imaginando, né? Na Cidade Média, né? Ele tá com a corrida dos sprinters na cabeça o tempo inteiro. O cara entra na Fórmula 1? Assim, normalmente a gente com grana, porque... Papai paga, papai tem dinheiro. Pergunta pro Nick Lauda. Normalmente a galera é rica já. É. Já é rica. Não tem, não é, cara, não é spot de pobre, cara. O cara faz o teste, ó, todo dia tem o teste. Tu não vai fazer, não, mesmo, não vai correr, não vai conseguir. Mesmo você sendo rico... Por que você não cabe no cockpit? Já vale dizer. Não tô querendo, eu não quero. Tô querendo dizer. Depois você tem que deixar a luva, uma luvinha ali. Eu acabei de imaginar, cara, o Jovem Nerd vestido. Não, de macacão. Ia entrar bastante patrocinador no macacão. Porra! O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente normalmente vê os históricos aí dos ídolos, era assim, o cara começou no kart, era foda do kart e era rico. E aí um dia o kart, cara da Fórmula 1. Não é o kart que a gente vai no final de semana, no kart e fica eu sei que não, chupando, São Lourenço. Chupando pedra. É kart profissional, o cara tem o kart dele. Sim. É, pra ele ter o kart ele já tem que ter grana ali lá no começo da história. Não é aquele kart que você fica, sabe, dando tranquinho pra ele mais rápido. Sabe então, como é que o cara entra assim, olha, entrei na Fórmula 1. Então, de qualquer forma, o cara vai ter que correr nas categorias de base. Sim, ok, isso é ok, vai subindo na carreira. Então, vem uma garra do céu, pega um cara e joga lá na Fórmula 1? Não, cara. Você se destaca na Fórmula 3. Você é convidado, é isso? Tipo, o cara te convida. É, lógico, cara... contratado. Ah, ele é contratado, vem aqui. É, só que na maioria das vezes você tem que ter seus próprios patrocinadores, né? Você não chega lá e recebe um salário, velho. Normalmente você tem que levar grana também pra ser mesmo nas de base. Você tem que levar grana, você não chega lá. Pô, quer dizer, o Ayrton Senna fumava, sei lá, Joe Player Special e chegou lá e já trouxe aqui meu cigarrete. Tem caras que se destacam muito na Fórmula 3 inglesa, por exemplo, que é a segunda mais famosa, e aí as próprias equipes vão lá, olheiros vão lá pra ver se o cara corre bem, eles fazem testes, o cara pode sair da Fórmula 3 inglesa e ir pra Ferrari, mas pra ser só piloto de teste. Uhum. Aí acaba o contrato de um cara que eles já querem defenestrar e vão lá e pegam o piloto de teste. Defenestrar no sentido de chutar o cara, chutar fora. É, mas isso você tá falando das equipes de ponta a ponta. Não, né? São umas duas ou três equipes que fazem isso, o resto tudo você tem que trazer o patrocínio junto contigo, cara. Então, é isso você que eu tem que falar. Se bancar na parada. Ou você chama muita atenção e vai pra uma equipe, por exemplo, um exemplo mais recente, o Hamilton. Ele foi descoberto pela McLaren quando era moleque ainda. Se não me engano, ele corria de kart ainda. E aí ele se destacou, a McLaren foi bancando ele em várias categorias, porque sabia que quando ele tivesse, sei lá, 20 anos, ele ia ser o piloto da McLaren. Uh-huh. Eles moldaram o cara. Sei, sei. Tá bom? O próprio Massa também, ele foi bom tempo piloto de teste da Ferrari e ele já tinha contrato com a Ferrari e corria numa outra equipe. Saquei, saquei. Oh, maneiro. Mas você tem o caso, por exemplo, do que era clássico na década de 90, da equipe que tinha o motor Honda e aí isso. Levava de contrapartida o Satoru Nakajima. Como exatamente. Ninguém merece. Essa história, o motor Honda na década de 80 era tipo uma aberração, muito melhor do que os outros. Aí a Lotus conseguiu o motor Honda quando tava o Ayrton Senna, mas impôs isso que o JP falou, que é o piloto da casa, Satoru Nakajima. Uhum. Como tem empresa de petróleo que patrocina a equipe de Fórmula 1 pra ter o russo lá correndo. Então, isso que eu queria entender, porque na Fórmula 1 você vê, você tem aquelas equipes que se destacam, então na época do Senna era a McLaren, era a Lotus com o Senna, o Piquet, né, com a Williams. E aí você tinha, tipo, 4 ou 5 grandes equipes e o resto era tudo whatever, nunca ouvi falar de vocês, entendeu? O que vocês estão fazendo aqui? Continua sendo assim. Então, qual é a vantagem desses caras em Tarek? Eles nunca vão ganhar, nunca vão ser campeões, sei lá. Estão ganhando grana. Mas aí vai fazer uma competição com 3 caras? Não, não, eu sei, mas é uma cota, é isso? Você entrou na cota de merdas da Fórmula 1. Entra não, aí. Não, porra, ah, mas não. Eu acho que funciona... Jovem Nerd, a Red Bull hoje, não hoje, porque nessa temporada não tá bom o carro, mas até a temporada não, passada... Não, não é... Cara, não é... RBR. RBR. Porra, não estão pagando nada pra gente. Peraí, rapidão, um parênteses. A Globo chama de RBR porque não quer falar Red Bull, é isso? Claro. Claro, tu acha claro. Que ela porque... falou sempre McLaren, Ferrari, Williams, tudo marca. Não, mas é diferente, Benetton. São os montadores. Não, peraí, a Ferrari nunca vai anunciar na Globo. Escroto isso, cara. Os caras não falaram nada. Não, mas é diferente. O Red Bull é um produto que tá ali, né, na prateleira do mercado. Mas olha só, eles falavam a Benetton. Exatamente. Quem que vai comprar Benetton, cara? Tinha a roupa da Benetton, cara. Quem compra essa merda? Pode falar o que quiser, pô. Oliviero Toscani de cu é rola. É, eu preferia pra Calolo na época. Brasil! Tem uma terceira chance aí de você entrar pra Fórmula 1, que é o que o Nick falou, que é como o Nick Lauda entrou. Pegando fogo? Foi o Nick Lauda que pegou fogo? Ele pagou, pra entrar numa equipe pequena. Ah, olha que maneiro. Conta aí a história do Nick Lauda. Tá. Ah, ele começou em... Ele pagou pra entrar numa equipe pequena. E depois de um tempo ele se queimou. Ai, que merda. Que horror, cara. Entrou pra Fórmula 1 em 71, na March. Que era a equipe que ele pagava. Aí ele, além de ser um bom piloto, um ótimo piloto, ele era um puta mecânico também. E aí ele conseguiu fazer a Marte dar uma... Bom, pelo menos essa é a história do filme Rush, né? Ele conseguiu fazer um up no carro e começou a correr bem. E aí a Ferrari contratou ele. Aí ele pegou fogo. Bateu o carro, pegou fogo e ele se fudeu. É. Ele foi campeão em 75 e em 76 foi quando o carro dele pegou fogo. E o acidente dele é impressionante, tipo, hein? É, impressionante. Mas quem era o rivalzão dele lá, o Thor? Era o James Hunt. Ele era rival no filme, né? Eles não foram tão rivais. Não, eles tinham uma amizade foda, né, cara? Eles gostavam do outro, mas tinham respeito. No filme, isso fica parecendo que eles são meio inimigos, assim. É pra ser filme, né? É porque o principal do filme é o Nick Lauda, mas aquele puto não venderia nada no posto do filme. Então eles botaram o Thor pra ser amigão dele e vender o filme, é isso? O James Hunt não tinha comparação como piloto com o Nick Lauda. Uhum. O James Hunt, nego, falava que ele só sabia duas coisas. Entrar no carro e acelerar. Não tinha estratégia, não tinha... O Nick Lauda não, aquele cara cerebral que pensava cada detalhe da corrida, assim, mexia no carro e tal. Tinha, era já iniciando aquele tradição que o Piquet e o Senna foram seguir depois. O que foi punk no episódio dele é que veio um carro, bateu no dele, começou a pegar fogo, ele ficou preso nas ferragens, não conseguia sair das ferragens e pegando fogo. Caralho! Não, e ele parece que tava usando um capacete modificado na hora que bateu... De papelão, impacto, né? O capacete voou, o Kinder Ovo parado. Puta merda. E aí, tipo, deixou a cabeça dele exposta, né? E aí a queimadura foi foda. Foi... Motoqueiro fantasma. Cara, a pálpebra, tipo, a orelha, tudo. Tipo... Caraca, meu irmão. Fora fumaça. Desespero. Ele tava respirando ali, cara. Então... É, ele ficou na UTI por causa da fumaça, na verdade, né? É, o pessoal achou que ele tava morto ali, tava mortinho, não tinha mais chegou volta. Chegou um padre pra dar extrema unção pra ele. Pode crer, cara. Pô, pensei que era na pista, eu falei, O que, que tem um padre na pista? Aquela pista. Cara, se for na Itália, poderia ter, né? É. Na pista, tem o vídeo do acidente, e aí para um monte de uns 3-4 pilotos pararam pra tentar tirar o cara, tá ligado? De dentro do carro, porque tava desesperadora a parada. Caraca, mano. Mas aí depois ele voltou a correr ou parou? Então, aí é que tá. Antes de ter visto o filme, eu nunca tinha lido nada sobre o Nick Lauda e eu achava que ele voltou a correr anos depois. Mas não, cara, ele tava muito na frente, ele era líder do campeonato. E diz que ele começou a ver o James Hunt ganhando uma corrida atrás da outra e chegando nele. Exato, ele ganhou, o James Hunt ganhou as duas corridas depois do acidente. É, mas ele tava fudido fora, ele não tava correndo, né? Não, tava. Ele acordou do coma e viu que o cara tava ganhando as paradas, entendeu? E se aproximando dele no campeonato. Tipo, ele tinha 50 pontos na frente e o cara começou a tirar aquela diferença, sacou? Uhum. E aí ele falou, eu tenho que voltar. E ele com a carne viva, cara. Com a orelha pela metade, com a pálpebra toda queimada, a metade da cara parecia um slot. Aí, e tava em carne viva ainda. E o cara no hospital botando aquela touca, não é touca, qual é o nome daquela parada? Balaclava. Isso, bonito, hein? Aí botou a parada e diz que ardia pra caralho. E imagina pra tirar depois, né? Ah, que gruda, né? Que gruda. E ele correu, cara. Ele voltou a correr e ganhou corrida e ficou em segundo lugar. Ele só não ganhou o campeonato porque tinha uma corrida que tava chovendo muito e ele abandonou a última. Caraca, olha aí, cara. O cara foi foda, velho. Porra, mas na chuva era mais seguro pra ele, inclusive. Que escroto. Brasil! O Fittipaldi foi o primeiro brasileiro na Fórmula 1, certo? Na verdade, o Fittipaldi foi o primeiro campeão da Fórmula 1. O primeiro campeão brasileiro. O primeiro piloto foi o Chico Lange, não o Chico Lange do futebol. Que ele participou um pouco anos antes. Quantas vezes foi campeão da Fórmula 1? Porque o Fittipaldi, eu, na minha geração, eu conheço o Fittipaldi, o fodão da Fórmula Indy, super campeão da Fórmula Indy. Mas isso foi depois que ele saiu da Fórmula 1, né? Muito depois. Muito depois. Se no automobilismo nacional tem um cara que a gente pode falar que é herói, é o Fittipaldi. Ah. Olha aí, agora tocando polêmico. Não tô falando só de ser bom piloto, de guiar bem pra caralho, de ser um mecânico foda, ser arrojado. Ele era tudo isso, mas ele, primeiro, foi o primeiro a ingressar na Fórmula 1, mas, tipo, não é questão de foi o primeiro. Não, cara, era uma parada impensável antes dele, né? É, inatingível, é. E o cara foi o desbravador, né? Ele foi metendo o nariz onde não era chamado. O cara foi bicampeão. Ele, primeiro, foi campeão mais novo da Fórmula 1. O campeão com maior corceleta. Ele foi campeão com 25 anos e o recorde dele só foi batido pelo Fernando Alonso 30 anos depois. Caraca. Ele foi bicampeão e ele largou a melhor equipe. Inclusive, o James Hunt entrou no lugar dele, se não me engano, porque ele foi fazer uma equipe brasileira, 100% brasileira. Ah, que era... Exatamente. Isso mostra no Rush também, no filme, né? É, o desespero dos caras. Pô, o cara foi fazer uma equipe brasileira. É, os caras falaram, a merda da Copersuca. Tem minhas primeiras memórias de Fórmula 1, o Fittipaldi corria pela Copersuca ainda. Correu até 82, eu acho. Mas e aí, deu certo? Não deu certo. Não deu certo. Virou piada, mas o que que é não deu certo, cara? Porque em 1980 ela ficou na frente da Ferrari em número de pontos. Mas a Ferrari andou também por uma época longa e de draga também. Não, né? Com certeza, tava numa merda, mas, porra, é a Ferrari, né? E o irmão do Fittipaldi corria também. É, o Wilson e o Fittipaldi. Pai do Christian. Que nome é esse? Copersuca, cara? Copersuca era uma empresa que transformava cana-de-açúcar em álcool, cara. Era a época do pro álcool, cara. Era o... O cara era álcool, a porra do Copersuca? Não era álcool, mas você tava vinculando o teu nome a uma parada de automobilismo, entendeu? Uhum. De certa forma, você tá tentando botar no consciente das pessoas aí o teu amor. É esquisito, né? Você tá botando tua parada no... Tem esquema, né? Porque era uma empresa estatal também, brasileira, pô. Então... Deve ter feito muita grana com essa Copersuca. Esse negócio que a empresa foi um fracasso depende muito do ponto de vista. O feito mais expressivo da Copersuca na pista mesmo foi o segundo lugar que eles conseguiram no GP Brasil, que foi disputado aqui no Rio, e atrás do Carlos Reutemann, que era o piloto da Ferrari. Isso foi o máximo que eles conseguiram, entendeu? Uhum. De sucesso dentro da pista, né? Fora essa parte do marketing, realmente, que não dá pra gente avaliar. Na verdade, a equipe chamava Fittipaldi Racing, mas o nome das equipes era, tipo, o nome do patrocinador e depois o nome da equipe. Tanto que depois ela passou, chegou uma época que ela virou Skol Fittipaldi. Oh, Skol Fittipaldi, cara. É, nego só lembra de Copersuca, né? Ó, só pra deixar claro, a Copersuca ainda existe, é a principal exportadora brasileira de. Opa, yes? olha pagando. Paga o patrocínio o Nerdcast. ninguém lembra mais dela porque ela não patrocina a Fórmula 1 mais. É, nem o Nerdcast. Brasil! Tem uma parada sinistra sobre o Fittipaldi que no ano que ele estreou na Lotus e tinha um austríaco que era o primeiro piloto da equipe, né, que era o Jochen Hindt, que chegou no GP de Monza, ele era o líder do campeonato, o Fittipaldi tava, acho que, brigando pelo vice-campeonato, alguma coisa assim, e o cara chegou e falou assim, ó, novato, dá uma maciada no meu carro. Aí o Fittipaldi pegou o carro do cara e foi dar uma maciada. Só que ele perdeu o controle e deu PT no carro. Caralho! Aí o chefe da equipe chegou e falou, caralho, tu é maluco, brasileiro. É, agora pra corrida só tem um carro. Então o seu carro vai pro cara, porque o cara tá em primeiro lugar no campeonato, né? Uhum. Ele é o primeiro piloto, tá liderando o campeonato. Não pode ficar sem correr, vai correr com o teu carro, tu vai ficar olhando. Aí, beleza. O cara foi, meteu o carro numa curva e morreu, velho. Caralho! Caralho! É mesmo? E morreu. E além de tudo, o cara tava tão na frente que ele foi campeão póstumo. Foi o único campeão póstumo da Fórmula 1. Nossa, caralho, que sinistro. Só faltavam mais 3 GPs e os outros pilotos não conseguiram alcançar o... Caraca, cara. Era uma época que morria muita gente, né? Tem até um documentário da ESPN que fala desses anos onde muita gente morria. É por isso que tem aquele negócio de brita, inclusive, que era mais fácil de enterrar. Ó, eu tenho aqui as estatísticas de acidentes fatais na Fórmula 1 durante as décadas. Nas décadas de 50 e 60, 14 pilotos em cada década. Na década de 70, 11 pilotos. Uhum. Aí 80 foram 4 e 90, 2. Dois que foi no mesmo ano, né? Foi na mesma corrida. Na mesma corrida, não. Foi. Na mesma corrida. Foi o Senna. O Katzenberger morreu no treinamento um dia antes. Quem que morreu? Não era Katzenberger? Ratzenberger, isso. Ele morreu no dia do treino, não foi? Isso. Foi no treino. No dia antes da corrida. E aí o Senna morreu na corrida. E o Barrichello não morreu nessa corrida também por milagre. É verdade, né? Teve um... Ele sofreu um acidente grave. O Senna, então, foi o último a morrer na Fórmula 1? Sim. Foi. Caramba. Caraca. Tem um acidente nos anos 70, em 78, do Ronnie Peterson, que era um sueco, que foi sinistro também, uma cagada Hilde motherfucker. Foi a estreia do semáforo. Que antes era bandeirada. Isso, era o cara lá, ficava o fiscal de prova lá, chegava lá, o diretor de prova, quando tivesse todo mundo parado no grid, dava a bandeirada e saía todo mundo. Aí falou, vamos fazer um semáforo aqui, fica vermelho, quando fica verde ele sai. Aí, beleza. Teve a volta de apresentação, os primeiros carros, que estavam na pole position, no segundo lugar, terceiro, quarto, pararam e começaram a vir os outros carros que estavam atrás pra parar. Só que nisso já tava vermelho o semáforo. Antes dos últimos carros pararem... Puta! Ficou verde o semáforo. E esses caras não pararam, não precisaram parar. Então, esses caras não tiveram que sair da inércia, eles já estavam... Embalado, já tava embalado. Já tava embalado. Engatou a terceira e... Aí, porra, os caras que estavam na frente saíram, tal, não sei o quê, mas quando chegou na primeira curva, os 20 carros chegaram todos juntos. E aí foi um apocalipse, cara, de fogo e metal pra tudo quanto é lugar, né? Uma zona foda e morreu esse Ronnie Peterson. Ah, morreu nessa zona? Foi. Caralho! E que é milagre que só morreu ele, né? Pois é, né, cara? Tem o vídeo do Gilles Villeneuve, que morreu em 82, GP da Bélgica. Foi um dos acidentes mais violentos, que ele saiu do carro. Cara, vegetado? Se você der pausa... Você consegue ver ele voando. Ele partiu ao meio o carro, brother. Caralho, mano. O que eu lembro, cara, é que ele teve a cabeça, decapitada no acidente. Não foi o Gilles Villeneuve. Não foi? Quem foi decapitado mesmo foi um cara chamado François Sever. Os pilotos já tinham falado que tinha uma parte da pista que os guardrails estavam... Altos? Não, eles estavam virados pra pista mesmo. Caralho! Ah, o que que é o guardrail? É uma peça de metal que hoje em dia não tem mais, é difícil. Só em algumas corridas. Corrida de rua geralmente tem uma parada de metal que faz o contorno da curva. É, tipo uma mureta de metal, vamos dizer assim, uma faixa de metal. Isso. Meio ondulada, ela faz um movimento, parece um M, né? Um M deitado. Isso, assim. Exatamente. E aí, esse cara, François Sever, no GP dos Estados Unidos, em 73, bateu no guardrail e arrancou a cabeça dele, velho. Caralho, maluco. Não tem imagem disso. Eu espero que não. Fudendo. Tem imagem, coisa, mas é assim, lá naquela época não tinha tantas câmeras. Então, mesmo o acidente do Nick Lauda, você vê bem ele pegando fogo, mas você não vê a batida, a primeira batida. Caraca. Essa parte do guardrail foi toda substituída pelas britas, né? Então, ó, hoje em dia, a maioria dos circuitos tem uma área de escape muito grande. Até você chegar no muro, é muito tempo. Antes, você desacelera, né? Porque o carro sai... Vai na areia, né? Na vai brita. Na pedra ali, ele dá uma desacelerada. Se ele bater no final, ele bate no pneu e tá mais tranquilo. O cara pegava no guardrail a 200, 300 por hora, maluco. Caralho, maluco. Aí não tinha cabeça que ficasse no pescoço. Na ESPN sempre tem aqueles documentários lá de 30 minutos, e um deles é o The Killer Years, que ele fala justamente desses anos que tava morrendo todo mundo de gente nas corridas. Eu lembro que depois que o Senna morreu, os pilotos se juntaram e falaram, porra, chega essa porra, que esse negócio, por exemplo, da área de escape aí, com a caixa de brita ali, era uma reivindicação dos caras que era a maneira mais segura, né? O carro escapa, desacelera e quando bate no pneu ele já tá... mais tranquilo, né? Mas o acidente do Senna foi meio que uma fatalidade, né? Porque a cagada é que veio um pedaço do... A barra de direção, né? Não, foi acho que a barra do pneu, que segura o pneu, que voou e perfurou o capacete. Porque o Senna saiu ileso tirando esse fato do... Tirando uma barra de metal dentro da cabeça dele. Isso. Brasil! Eu lembro que na época do Schumacher, que ele ganhava tudo, e o nego tava desesperado, e todo ano tinha mil restrições fodas pra Fórmula 1. Só faltou proibir em alemão. Pode crer. Só faltou proibir em alemão e mandar o Schumacher também andar com paraquedas aberto no carro, né? Agora sim. Ele ia dar um jeito. Só faltou colocar um piloto bom, né? No segundo piloto do Schumacher. E eles a cada ano inventavam uma parada e o Schumacher continuava ganhando. E agora, esse ano, eu vi um vídeo na internet que comparava o som dos carros, que era esse som aqui. E agora, esse ano, os carros estão correndo assim. E parece uma... Um monte de lambreta. Cortador de grama. Não é, cara. Exatamente, um monte de cortador de grama. Que porra é essa, cara? O que eles fizeram? A parada legal de você ir no autódromo é justamente essa barulheira, velho. Então, mas o que eles fizeram que os motores ficaram assim? Hoje o motor de uma Fórmula 1 é mais fraco, mas é compensado pelo turbo, né? Então talvez esse conjunto torne um barulho um pouco diferente. Então liberaram, porque todos os carros estão assim, não é um ou outro, não. Todos. Não, então. Hoje em dia não tem mais aquela história de você ter um carro que tem uma parada e os outros não tem. Uhum. Pode ser que um lance, mas os outros rapidamente já desenvolvem a mesma coisa, tipo o KERS, o turbo nos carros. Os carros hoje de Fórmula 1 são V6, se não me engano. Uhum. Então eles têm menos potência isso. Também. Tá todo mundo criticando por causa disso, né? Mas todos são V6, todos. Exatamente, até é pra equilibrar, né? Quem definiu perfeitamente essa questão do áudio foi o Vettel, né? Que falou que o áudio novo desses carros, o som, é uma merda. Basicamente é isso, é um lixo. Entendeu? E se o cara parece que tinha gente que se incomodava com o negócio do barulho pros pilotos e pra plateia. E aí, pô, ele também falou outra frase muito boa, que se você estiver incomodado com isso, meu irmão, vai fazer outro esporte, porque, pô, Fórmula 1 sempre, né? Meu, se alguém tivesse preocupado com o barulho na audiência, ninguém colocava o Galvão Bueno pra narrar a corrida. Brasil! Tem uma coisa bizarra que não entra na minha cabeça, é o KERS. Tipo, o negócio esquenta e vai gerar mais potência pro motor. Não tem nem ideia de como funciona isso aí. O que é KERS? KERS é um mecanismo que eles desenvolveram que ele pega o calor da pastilha de freio, armazena isso e funciona como se fosse um nitro, né? O cara aperta, gera mais potência no motor pro cara usar uma ultrapassagem pra defender. O nome KERS significa Kinect Energy Recovery System. Isso, sistema. Caraca, de recuperação de energia cinética. É tipo Velozes e Furiosos, o cara vai... Dá um boost? É, só que ele tem momentos que você pode usar. A regra da Fórmula 1. Você só pode usar o KERS se você tiver a menos de um segundo do carro da frente. Sim. Ah, e a telemetria diz tudo, né? Te denuncia se você fizer... Essas coisas tecnológicas, assim, tipo, abrir a asa também, pra mim perde um pouco a graça. Porque, abrir a asa? É, hoje em dia, quando você tá atrás... É botar os dois braços pra fora e ficar assim, ó. Você tá a um segundo, não sei quantos segundos atrás, você pode abrir o aerofólio traseiro, e aí ele tem menos resistência do ar e você corre mais. Só que só pode abrir se tiver um segundo de diferença. Pô, isso tira todo o prazer de você assistir. Você não consegue olhar e falar, tá um segundo de diferença, agora ele pode abrir. A corrida ficou muito melhor, né? Que tem muito mais ultrapassagem. Mas aí é tudo questão de cronômetro. Ah, agora pode abrir, agora não pode. Isso eu acho chato. Eu acho uma parada legal porque às vezes você tá acompanhando o cara chegar. Ele entra na reta e você chega e fala assim, caralho, será que tá com um segundo? Será que ele vai poder usar o KERS? É interessante, acho interessante. Isso estraga aquela frase do Galvão que chegar um uma coisa e ultrapassar é outra. Mas eu lembro que quando eu via também Fórmula 1 quando era moleque, eu via assim, puta, o cara tá chegando, vai ser emocionante, ultrapassagem. Aí passa uma volta e agora o cara não consegue. Aí, puta, ele tá chegando, não sei o quê. E aí o cara levava meia hora chegando, maluco, não conseguia. Mas o cara tinha que pegar o vácuo e fazer ultrapassagem logo. É. Agora, isso é uma coisa de física que eu não entendo direito. Esse vácuo atrás do carro, ele serve como se fosse um gancho, é isso? Ele tira a resistência do ar. O carro que tá na frente tá sofrendo toda a resistência do ar. Tá quebrando verdade, o ar, vamos dizer verdade. O que tá atrás, ele simplesmente é porque tem menos resistência, muito menos. Ar, exato. Ele tá mas isso não quer dizer que você vai ser mais rápido que o outro cara. Isso, na verdade, mas quer dizer que você vai se desgastar menos. E você tem mais poder de aceleração naquele momento, que o cara tem que vencer, né? É, entendi. É porque eu vi um vídeo outro dia aí dos caras de bicicleta aqui os caras são normais. Os caras de bicicleta no vácuo do caminhão, maluco, a 120 por hora. De bicicleta. Normais, cara. Então, eles fazem isso até na bicicleta, de ter um cara sempre que vai na frente pra ter menos resistência. Eles fazem até na maratona também. Não chega a ser o coelho. Dos pássaros fazem isso, minha gente. É verdade. Não chega a ser um vácuo, porque você tem que ter uma determinada velocidade, eu acho. Pra mesmo conseguir. Que se fosse um vácuo, não teria ar, o motor pararia, né? O motor a combustão não aguenta. Mas diminui muito a resistência, né? É, o vácuo tem as vantagens, que você consegue chegar mais rápido, mas a desvantagem é que você perde pressão, né, dinâmica, você esquenta o motor mais fácil, deixa o carro meio ruim de dirigir, então tem as vantagens e as desvantagens. Até que é comum você ver o cara tirando o carro pro lado, mas não pra ultrapassar, mas é pra ver se resfria o motor, pra ver se você consegue dirigir melhor, pra fazer uma curva mais rente, assim, então tem as vantagens e as desvantagens. Vale a pena só falar do novo KERS. Qual é o nome? ERS, é o Energy Recovery System. In Your Ass? O que é? ERS. Ai, não, eu confundi com IRS. ERS. Energy Recovery System. Foi criado para levar o conceito do KERS para outro nível, que segundo o site da Fórmula 1 oficial. Ele pode permitir o dobro da potência e um desempenho até 10 vezes superior. Porra! A diferença parece que agora ele não pega só a energia da freada, ele pega a energia térmica do motor também, para transformar em potência. Caraca. E se o piloto mandar uns peidos sinistros, ele vai dar mais gás. Canaliza lá parado. Nelson Piquet, outro grande ídolo da Fórmula 1 nacional. Nelson Piquet é um cara controverso, né? Sempre foi. É, ele é não tão reverenciado, né? É, mas por quê? Ele não foi tricampeão também, que nem o Senna? Foi. Eu sei explicar fácil por que o Nelson Piquet não é reverenciado. Isso não é um defeito, mas ele é babaca. Ele é babaca. O povo brasileiro não tolera o babaca. E você acha que ele era, tipo, babaca com a imprensa, essas coisas? Ele era babaca com todo mundo, cara. Ele era um babaca. Ele cagava e andava. Exato, e aí, porra, nego, sabe, ele não era um nice guy, tipo, não era o Nick Ellis da Fórmula 1. Muito bom. Ele tinha aquela filosofia, não vim aqui pra fazer amigos. Mesmo porque ninguém ajudou o cara pra chegar lá, isso, talvez os pais e tal. Os pais não, cara, o pai dele foi ministro da saúde, do governo João Goulart. Não queria que ele entrasse no automobilismo nem fudendo, cara. É mesmo? O pequeno tem o perfil do esportista brasileiro, entendeu? Não. Que tem que ser o cara humildão, né, tipo Tucano, tem que falar as coisas certas, né, fazer aquele discurso pronto da gente veio somar, aquelas coisas assim, entendeu? Esse é o cara que vira ídolo no esporte brasileiro. Imagina. Apesar de que a Fórmula 1 não é um esporte, assim, que tu, né, que tu dependa, esporte coletivo, dependa. O cara tá defendendo ele mesmo, ele não tá defendendo o país dele, ele tá defendendo primeiro ele mesmo, né? Uhum. Mas mesmo assim, as pessoas ainda querem aquele perfil do cara bonzinho, do cara que fala as coisas certas, né? A diferença, simpático. A diferença é que perguntaram pro Piquet quando ele ganhou o primeiro título dele pela Brabham, virou, falou assim: você dedica a quem, Piquet? Ele, eu dedico a mim, pô. Claro. Claro que é a resposta certa, pô. Ele não tá defendendo ninguém ali, cara. Ninguém colocou agora, ele ali. Agora o Brasil não fez nada pelo cara, assim como o Brasil não fez nada pelo Google, tenista, por exemplo. Então, mas ele podia ser vaselina. É, podia ser político e chegasse... É o povo brasileiro que torceu por mim. A energia podia falar. Energia positiva neste tanque de Fórmula 1 e fudendo. Pois é, mas o cara não, falou a verdade. É, de repente não foi muito, né, bem visto por isso, mas o cara era um cara autêntico pra cacete, cara. O cara, porra, tipo sarcástico, bem-humorado, assim, cheio de tiradas legais. Eu era fãzaço, assim, eu vivi desde 81, pô, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu vi ele ganhando o primeiro campeonato, pô, eu era fãzaço dele. Tipo, não vou comparar com o Senna, acho que não tem nada a ver, acho que dois pilotos completamente diferentes, mas... A gente vai comparar. Beleza. Aí fudeu, porque aí eu sou o Senna, entendeu? Aí não tem jeito. Mas essa parada que o brasileiro, ele precisa de ídolos, né? De heróis. E o cara não era o não herói. Refletia, né, cara? Não então, era. Mas ele era bem escrutinador. Quais são as histórias de escrutinação dele que tinha, além dessas que você contou? Porra, não, muitas, né? Se tu pegar a foto da época, sei lá, em 50% ele tá fazendo chifrinho em outro piloto, tá ligado? Tem um vídeo que tá a maior galera entrevistando o Alan Prost. E o Alan Prost tinha o nariz torto, né? É. Além de ser grande, era torto. E o Piquet ficava fingindo que o nariz dele era torto, também atrás do Alan Prost. Aí, os repórteres ficam olhando pro Piquet, rindo, aí o Alan Prost olha pra trás e ele finge que não é com ele, tá ligado? Então, pra frente de novo, ele começa a zoar o nariz de novo. É, depois o Prost sacaneou ele pegando a mulher dele. É sério? É. Então, na verdade, assim, o que aconteceu foi que o Piquet falou que o Prost era muito escroto, que era um cara que ficava amigo de um outro cara só pra comer a mulher do cara. Uh-huh. E aí todo mundo interpretou o quê? Caralho, comeu tua mulher mesmo. Eu achava engraçado que o Piquet, tipo, tem aquela corrida clássica que o cara bate no carro dele, os dois saem e o Piquet sai na mão com o cara. É, é muito, isso é muito bom, cara. Cara, é a melhor cena, cara, de Fórmula 1 de todos os tempos. Como é que é? Os caras saem no braço. Eliseu Salazar. É só botar no YouTube Eliseu Salazar, que foi a única coisa que esse cara levou porrada no Piquet. Foi apanhado. E ele nem revida porque ele era amigo do Piquet, tá ligado? Os dois eram amigos, só que o Eliseu Salazar nessa corrida, era um piloto chileno, ele era retardatário. E o Piquet tava em primeiro lugar, tava dando uma volta nele. Chegou numa chinquene, o Eliseu Salazar se atrapalhou lá, tirou o Piquet da corrida. Aí o Piquet saiu do carro, velho, nem tirou o capacete, foi pra cima dele, deu o golpe da Ileon, tá ligado? Com os dois braços. Pá, mano, só que o cara começou a dar chute. Só que os dois eram amigos, o Salazar, tipo, nem revidou, tá ligado? Falou, caralho, ele tá maluco, brother. A gente é amigo, velho. Eu tinha uma muito boa, cara, que ele também sempre falava com... Encontrava com o Nigel Mansell nos boxes e falava, oi, Panaca. Aí dava aquele sorriso, né? Ele falava, oi, Panaca. Aí o Nigel Mansell ficava amarradão, dava um sorriso. E aí, devolvia. Aí um dia ele virou, o Nigel Mansell achou que ele estranho e foi perguntar pros jornalistas brasileiros, o que é Panaca? Aí falaram pra ele, ele ficou putaço. O Piquet e o Mansell era estilo Pica-Pau e Leôncio, né, cara? O Piquet fala mesmo que ele e o Mansell eram muito parecidos, assim, dirigindo. E ele falava que ele tinha guiado no psicológico, então ele ficava falando mal da mulher do Mansell, falava que ia pegar ele, não sei o que. Ele atacava bem no psicológico pra ver se dava uma diferença na pilotagem. Os dois anos que eles correram juntos na Williams, o Mansell e o Piquet, 86 e 87, que o carro, inclusive, era disparado melhor, podia ser comparável ao Lou Ferrino com o Schwarzenegger. É. Porque era entrando no psicológico dele direto, velho. Falando que a mulher, que nem o Johnny falou, que a mulher dele era feia. Ele chegou, a entrevista foi, eu jogo tênis, ele joga golfe. Porra, a minha mulher é bonita, a mulher dele é feia pra caralho, mas tudo bem, ele nem gosta de mulher. Falava isso, era pequeno acidente. Entrevista, cara. Entrevista. Era muito bom, porque além dele entender do carro, entender de pneu, entender de tudo, ele também entendia muito do ser humano, ele sabia exatamente como apertar os botões das pessoas, cara. Ele fez isso depois com o Senna, muito bem, né? Brasil! Depois de ser tricampeão, teve ainda a briga dele com o Senna, aí fez desgastar a imagem dele também com... É. Porque o Ayrton Senna do Brasil era justamente do Brasil, né? Ele era amigão de todo mundo. Ele era justamente o contrário do Piquet. A rixa dele com o Senna começou em 83, quando ele tava na Brabham, ele já era campeão. O Senna tava chamando muita atenção das outras categorias e tal, não sei o quê. E o Bernie Eccleston, que foi durante muitos anos o chefão dono da Fórmula 1, era o dono da Brabham, chegou e falou assim, olha, tô de olho num brasileiro, não sei se você conhece, chama Ayrton Senna. Aí eu fiquei, ah, eu sei quem é, mas não conheço e tal. Aí eu falei assim, então, o que você quer pra fazer um teste em pé de igualdade com esse novato? Aí ele falou assim, não quero nada. É só, eu quero que você garanta que vai ser com o mesmo carro, com as mesmas condições, e se eu fizer o melhor tempo, você me dá $100,000. Se eu perder, eu tiro $100,000. Aí o Eccleston chegou e, não, beleza, então vamos fazer o teste. Aí fizeram o teste, o Bernie Eccleston, pra evitar que o Piquet trapaceasse, travou a válvula de turbo pra ele não aumentar ou diminuir a pressão do motor, uma parada assim, porque o Piquet já conhecia muito bem o carro, né? Tinha sido campeão na Brabham, e não queria que ele mexesse naquilo e levasse vantagem. Aí o Piquet foi lá, fez a volta dele, aí o Senna foi lá, fez a volta dele, e o Piquet fez a volta melhor do que a do Senna, mas o Senna fez uma puta volta, e o Piquet elogiou ele, falou assim, porra, o moleque é bom, viu, não sei o quê. Só que aí, o Senna tava achando que o Piquet ia usar do prestígio dele dentro da equipe, da influência dentro da equipe, pra contratar o Senna, que o Senna já queria entrar pra Fórmula 1. Só que o Piquet não fez nada a favor nem contra, mesmo porque ele sabia que a Parmalat, que era a patrocinadora da equipe, não queria contratar um piloto brasileiro, que já tinha, ele queria contratar um italiano, que era o Ricardo Patrese. E aí o Senna saiu falando que o Piquet era um filho da puta, que tinha boicotado e falado que, até hoje falam que o Piquet tinha uma cláusula que não, pra não ter o Senna na Brabham. Que é mentira, isso aconteceu com todos os pilotos de ponta, mais lá pra meio da década de 80. Aí começou a briga. Né? É, mas aí teve aquela parada que o Piquet falou que ia desinfetar o carro do Senna. Depois que o Piquet foi campeão em 87, começou a ter os treinos em 88 e o Senna não apareceu nos treinos, nas primeiras semanas. E todo mundo querendo saber o que aconteceu, por que ele tava escondido, ele voltou e mandou essa. Falou assim, não, eu tava dando um tempo pro Piquet aparecer, porque mesmo ele sendo tricampeão do mundo, o assunto na mídia sou eu. Caralho. Aí o Piquet entrou na pilha e falou assim, não, ele tava escondido da mídia, porque ele tava pensando como é que ele ia explicar que ele não gosta de mulher. Que pariu, cara. O Piquet é muito pronto, cara. Não, e o pior que a parada foi o seguinte, o Senna ficou muito puto, tá ligado? Começou a dar declaração que o Piquet era um merda, tal, não sei o quê. Aí o Piquet viu que tinha surtido efeito e começou a falar, não, e não tiro nenhuma vírgula do que eu falei. Ele não gosta de mulher, não. Aí o Senna processou o Piquet. Nossa. E o Piquet, que já tinha o filme queimado com os pilotos, ficou com fama de fofoqueiro. O nego falou assim, não, o cara desceu muito baixo. Uhum. E o Piquet tava se divertindo, tá ligado? Porque o Senna tava muito puto, né? O Alessandro Nannini, acho que, se não me engano, corria na Benetton na época, ainda chegou e falou pro Senna, falou, cara, você não tem no que se preocupar, metade da população do mundo é gay, cara. Aí ele ficando cada vez mais puto, tá ligado? Aí rolou, aí virou briga mesmo. Culminou que ele foi pro... O Senna processou o Piquet. O Piquet deu uma desculpa lá, falou assim, não, é a mesma coisa que eu falar que ele não bebe. Não quer dizer que ele não tome uma cervejinha em casa. Eu tô falando é que ele não é alcoólatra. Aí o Senna aceitou aquilo com um pedido de desculpas e deixou quieta a parada. Ai, meu Deus. Mas se bem que ele falou antes que a mina que o Piquet tava pegando, a mulher do Piquet na época, já tinha saído com o Senna. Ele falou assim, o Piquet sabe que eu sou homem e a mulher dele também sabe. Olha aí. Chamando a xixa, cara. Brasil! O Piquet é tão foda, que ele foi, acho que ele é o único campeão, tricampeão, usando três motores diferentes. E tem um plus também aí nos campeonatos do Piquet, porque em 87 o carro dele era muito superior, ele só tinha um rival que era o Nigel Mansell. Mas nos outros campeonatos que ele ganhou pela Brabham, a Brabham não era o melhor carro. E o Mansell tava na frente, não foi? Que teve aquele acidente que ele bateu com a cabeça lá no parapeito, dando a volta em comemoração, a porra dessa assim, ficou fora de uma corrida, né? Isso é muito bom também, cara. Isso é bom, cara. Mas ele não ficou fora da corrida por causa disso, não. Ele sofreu um acidente na pista mesmo. Essa parada, ele tava indo pro pódio com o Piquet num carro aberto. O Piquet viu que ia passar debaixo de uma ponte, assim, um túnelzinho. E aí abaixou a cabeça e não falou nada pro Mansell. O Mansell meteu a testa na testada na parada. Na parada. Ele tava dando tchau pra galera, assim, e pá! Mó porrada. Não, o Piquet ainda abaixa a cabeça do Patrese, que era o terceiro colocado. E fica rindo, assim. Antes de bater, ele já tá rindo, assim. Tem um vídeo dessa cena com o Osmar Santos narrando, tá ligado? Tipo, Piquezão não avisou um companheiro de equipe? Pum! Toma! Mas é engraçado que ele já tá rindo antes do cara bater com a cabeça. Ele já tá rindo ali na parada. Tem uma história do Piquet também, que os brasileiros deveriam reverenciar ele só por essa passagem. Que tinha um piloto, Carlos Reutemann, que era argentino. E aí esse cara já começou no começo dos anos 70, se não me engano, e já era um cara consagrado. E aí o Piquet, também nos anos 70, num GP do Brasil, ele conseguiu ir lá e ficar na equipe desse cara, do Carlos Reutemann. E aí tinha que limpar o capacete do Carlos Reutemann. Aí o cara olhou assim, porra, tu não serve nem pra limpar o capacete... o meu capacete, caralho, não sei o que, esculachou o Piquet. Aí o Piquet ficou putaço com o cara, tá ligado? Aí, no ano que o Piquet ganhou o primeiro título, ele bateu o Carlos Reutemann. Só que o Carlos Reutemann não lembrava disso, né? Porque ele devia falar isso pra todo cara que limpava o capacete dele. Só que o Piquet ficou com aquilo na cabeça e falou assim, avisa pro Carlos Reutemann que eu não sirvo pra limpar o capacete dele, mas talvez ele possa limpar o meu, que é de campeão. O Carlos Reutemann nunca foi campeão de nada, cara. Uhum. Tem uma parada que ninguém... que não leia sobre Fórmula 1 ou que não tem idade pra lembrar, foi a ultrapassagem que ele fez, que foi considerada a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1. Sim, no Ayrton Senna, não foi? Foi justamente em cima do Senna. Ele tava na Williams, o Senna na Lotus, naquela Lotus preta, Player Special, e ele chega com muito mais potência, assim, no final da reta, e aí ele passa o Senna, só que o Senna entra pela... faz um X nele, né, que chama. O Piquet passou por um lado, a curva era pro outro, o Senna passou de novo. E aí o Piquet dá aquela volta caçando o Senna. Uhum. Chega nessa reta de novo, ele pega o vácuo, passa o Senna, só que ele chega muito perto do Senna na curva. Quando o Senna freia, ele retarda um pouco a freada e sai com as quatro rodas de lado, tipo dando um cavalo de pau. Caralho. E ele faz a curva assim. Estilo rally. Tá ligado? Estilo rally. E diz ele fez a curva, já terminou reto. Fez a curva de frente pra reta, tipo isso. Exatamente, é isso aí. Aí ele saiu assim, o Jack Stewart fala que ele é a mesma coisa que dá um looping com um avião Boeing. E aí ele sai de frente, assim, na frente do Senna, e diz ele numa entrevista, que ele falou assim, não, eu vi que não ia dar pra passar ele do jeito certo, do jeito normal, tentei na primeira volta, não consegui. Aí eu falei, vou ter que retardar aqui. Aí eu virei e fiquei de frente pra ele. Deu até pra levantar o dedo pra ele. Escroto. Tô bom, cara. Temos um ídolo nacional que está a um passo de se tornar santo. Ayrton Senna. Se for um passo atrás, que pra mim ele já é santo. Cara. Você acha que ele já é santo no inconsciente popular? Sim, com certeza. Por que o povo gosta tanto do Ayrton Senna? Óbvio que ele foi um grande campeão, etc. Mas ele foi exatamente como... Porque ele era justamente o oposto do Piquet, ele era nice guy, era isso? A primeira coisa a se dizer é que o Ayrton Senna era um piloto que, pra você ver o esporte, ele era sensacional, porque ele era um cara muito agressivo. Eu lembro quando eu era bem criança e o Ayrton Senna corria na Lotus, era isso? Preta, né? O carro preto. Eu vi uma corrida que ele teve que largar dos boxes em último, porque deu alguma merda lá no carro, e ele foi ultrapassando todo mundo e chegou, sei lá, em segundo, uma coisa assim. Na frente do Piquet, eu não lembro do detalhe da corrida, mas... Esse tipo de coisa outros caras fizeram. Mas a parada assim, é que ele, desde que entrou, ele era muito agressivo, dirigia muito rápido, tinha uma perícia fora do comum, só que assim, muitas vezes o carro, ele exigia do carro mais do que o carro aguentava e tudo mais. Mas pra você ver, é muito diferente de você pegar um Prost, que é um cara, talvez, tão talentoso quanto o Senna, só que era um cara mais estratégico, mais cerebral, que preferia não ganhar uma corrida pra fazer, sei lá, 5 pontos. E também era um filho da puta, né? Vamos falar a verdade. Não, mas isso aí, Nick, o cara pra ganhar um campeonato de Fórmula 1, ele tem que ser filho da puta. Com certeza. Nenhum deles foi campeão sem trapacear e sem ser filho da puta com alguém. Incluindo o Senna, com certeza. Incluindo sério? O que, tipo o quê? Exemplo. A McLaren, todo mundo acha que o Ayrton Senna era o herói e o Alain Prost era o vilão. É isso que a gente tem na cabeça, né? Sim, sim. Só que assim, a McLaren tinha uma lei. Como eles estavam com um carro muito melhor que o dos outros, se não me engano em 88, eles tinham uma lei que era o seguinte: um carro não ia atacar o outro na primeira volta. Então, se o Prost saiu em primeiro e o Senna em segundo, ou o Senna em primeiro, o Prost em segundo, que era o que acontecia em todas as corridas... E o Prost era companheiro de equipe do Senna, McLaren. Os dois na McLaren. Isso. Eles tinham que dar uma volta, se afastar dos outros carros que estavam atrás... E aí sim começa a disputa entre eles. E aí foda-se, é um contra o outro e seja o que Deus quiser. O Senna foi o primeiro a desobedecer isso. Num GP que ele pegou, logo na largada já partiu pra cima do Prost e fechou o Prost. É. E o Prost ficou muito puto com isso, tá ligado? Então são tipos de coisas que o brasileiro ou não sabe ou finge não, mas peraí, que não peraí, sabe. Peraí. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí pra 84, estreia do Ayrton Senna na Toleman. Eu tava na frente da televisão assistindo o Grande Prêmio de Mônaco e vi assim um fenômeno da natureza acontecer ali. Porque... Exatamente. O Senna não era um cara normal, ele era um piloto fantástico. E naquela corrida aquilo ficou bem claro, porque ele tava com um carro de merda, que era a Toleman, e ele conseguiu na chuva, né? Porque o cara, pô, cresceu em São Paulo, dirigindo na chuva a vida inteira. Na chuva não, nem enchente, por favor. É, ele se transformava, exatamente. Então naquela corrida, ele tava ganhando 3 segundos por volta em cima do Prost, que era o isso já no final, né? Ele tava em segundo, o Prost em primeiro, ele tava ganhando 3 segundos por corrida. O Prost conseguiu, através do rádio, parar a corrida. Não, não foi isso. É, foi isso, sim. A corrida passou. Isso é o que habita, Nick. Isso é o que habita o inconsciente brasileiro. Não, você que é contra, então. Não. Ó, leia super interessante. Eu vi, meio. Cara, eu vi a corrida, não preciso ler nada. Não, precisa sim, sabe? Porque eu vi essa corrida também e a gente era bem pequeno. Sim. Né? Eu era mais velho que você. Sim, eu acredito que você lembre bem melhor do que eu, mas não entendia tanto como você entende hoje. Certo. Na reportagem que eu li esse mês, justamente fala dessa corrida. No Brasil, lógico que aquilo provou que o Senna era foda, porque ele não só caçou o Prost, ele ultrapassou com a Toleman, que não era um carro tão merda, que se fosse um carro tão merda, ele não ia conseguir fazer isso na primeira temporada dele na Fórmula 1, mas que era um carro bem abaixo da McLaren, da Ferrari. Ele largou lá atrás, em 13º lugar, foi caçando um por um, começou a chover, ele passou o Lauda, que já era um puta piloto foda, né, consagrado, tricampeão mundial, e foi atrás do Alain Prost. E ele tava tirando 3 segundos por volta. Uhum. E aí, quando ele ia passar, ele chegou a passar, a direção da prova encerrou a corrida por causa da chuva. É, e no Brasil, a cena clássica do Galvão Bueno narrando. E ele chegou em primeiro. O Senna chegou em primeiro. Mas o que acontece? Na regra da Fórmula 1 naquela época, vamos fechar a prova aqui. Cancelar a prova. Valia quem passou em primeiro na volta anterior. Sim. E tinha sido o Prost. E depois o Senna passou. E aí todo mundo achou que o Senna tinha ganho a primeira corrida dele e não tinha. Aí todo mundo falou, porra, foi de propósito pro Prost ganhar. Acontece que duas coisas aconteceram nessa corrida que pouca gente fala. Uma é que tinha um cara na Tyrrell que tava devorando todo mundo e tava virando mais rápido do que o Senna e mais rápido do que o Prost. Que é o Stephen Peloff. Isso. E da Tyrrell, né? Da Tyrrell. E a outra coisa é que o mecânico do Senna, na Toleman, falou que o carro não ia aguentar até o final. Porque ele tava exigindo demais do carro. É, isso eu não posso acreditar. Porque o carro ia quebrar uma hora ou outra antes de terminar a corrida. Então, o que que aconteceu? O Senna não ia chegar no final, o Prost ia ser ultrapassado pelo cara, e ao invés de ter um segundo lugar, que é um puta resultado pro novato, né? Ele ia ter um abandono. Então, na verdade, interditar a prova, cancelar a foi prova, bom pro foi Senna. Bom pro Senna, sacou? Mas isso, a gente, isso ninguém explica isso pra gente. Tem né? Um lado, outro lado dessa história toda aí, que o presidente da FIA era o Jean-Marie Balestre, ele era francês, né? Sim. E, por ver o Prost na frente, eles falaram que cancelou pro Prost ganhar a corrida. Só que esse tiro deu um tiro pela culatra, porque como a corrida não tinha dado o número de votos suficientes, contou só metade dos pontos. É. Né? Daí, no final da temporada, o Nick Lauda ganhou do Prost por essa diferença pequena de pontos. E eu vou te falar, eu vibrei muito, que o Nick Lauda é fã-clube desde moleque, cara. Porra, enquanto o Prost, então, tá valendo qualquer coisa. É o único momento. E o que é interessante, tipo, acho que era 9 pontos no primeiro lugar, o Prost ganhou 4,5. Se ele tivesse chegado em segundo lugar, ele ia ganhar 6 pontos. E esses pontos seriam suficientes pra ele ser campeão em cima do Nick Lauda. Mas será que rolou essa pressão dele pra encerrar a prova? Ou foi uma decisão do Balestre, porque ele mesmo achou que via por bem terminar ali? Só Deus sabe. O Balestre é um bom filho da puta, né, cara? Então, vamos falar a verdade aqui. Eu não sei se nessa época teve um favorecimento do Balestre pro Prost, mas que, com certeza, mais pra frente, o Piquet teve. O Senna teve que correr contra o Prost e contra o Jean-Marie Balestre. É, contra a FIA inteira. Brasil! O Senna foi campeão primeira vez que ano? 88. E aí foi 88, 89... Foi assim, aquilo que a gente falou lá no começo, né, do Senna na Lotus, conseguiu o motor Honda, veio o Satoru Nakajima de brinde, e aí o Piquet tinha brigado muito com o Mansell durante o ano inteiro, ele foi, acabou sendo campeão. Ah, vale lembrar, o ano que o Piquet foi campeão, o Mansell sofreu um acidente, ficou fora de um ou dois GPs, mas o Piquet também sofreu um acidente na mesma curva que o Ayrton Senna morreu. Sim, foi tão grave quanto. Na Tamburello. Não foi tão grave porque ele não morreu, né? Mas ele perdeu a noção de profundidade. E ele enganava o médico pra poder correr. Caralho. E ele disse que ele nunca mais foi o mesmo piloto depois desse acidente. E aí o que aconteceu? Ele tava de saco cheio de a equipe Williams favorecendo o Mansell, porque era uma equipe inglesa com um piloto inglês, que ele falou, eu vou sair daqui. Aí foi pra onde? Foi pra Lotus. Pro lugar que era do Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna saiu da Lotus e foi pra McLaren, correr com o Alan Prost. Eu vou falar uma parada da Lotus. Eu achava o carro foda. Nessa época não, porque tinha trocado o patrocinador de John Player Special pra Camel. Então era o carro amarelo. Ficou horrível. Puta, aí ficou escroto, é. Mas na época do John Player Special, eu achava foda. Eu tinha vontade de fumar a porra do carro. Carro mais foda, carro preto, né? Eu via, meu pai ia na padaria de Falema comprar cigarro, né? Eu falei, não, compra o carro, cigarro da Ayrton Senna. Caraca, outra época, né, cara? Compra o cigarro da Ayrton Senna, pai. Não, mas a McLaren tinha o Marlboro, né? Não acontecia. Ele foi migrando, né? Ele começou no John Player Special, foi pra Camel, Marlboro e acabou na Reutemann. Que merda. Então os três campeonatos foram na McLaren. Foram os três da McLaren, 88, 90 e 91. O primeiro, então, esse ano que ele foi pra McLaren, foi o primeiro ano dele na McLaren, foi ridículo. A McLaren ganhou 15 dos 16 GPs. Impressionante isso, né? Foi 7 do Prost e 8 do Senna, o Senna foi campeão. Não teve um GP histórico em Mônaco que o Mansell não conseguia passar o Senna de jeito nenhum e ele ficou segurando ele, que ele não tinha um carro... Isso era com a Lotus ainda ou era com a McLaren já? Acho que era a Lotus. Ele ficou 2 horas tentando passar o cara e não conseguiu, cara. E ele fechou mesmo. E o GP do Brasil histórico que o Senna ganhou também, que ele tava com a marcha fodida, não tava? Ele... É outra coisa isso já. Então, o que era? Foi no GP da Espanha em 86. O Senna ficou atrás do Mansell tentando passar. Quando ele chega na reta de chegada, ele emparelha e os dois chegam, o Mansell chega um pentelésimo de segundo na frente. A outra é o chamado milagre da sexta marcha, que o Senna tava correndo, tava em primeiro lugar e começou a perder as marchas e terminou, fez a última volta só com a sexta marcha. Oh, caralho! Que sinistro. E isso, que ele tava fudido, que ele não sabe. Aguentava, foi no braço e ele tava exausto dentro do carro. Vai vendo essa história, o que que gerou? Por muito tempo teve gente que falou que era mentira dele, que ele não tava só com a sexta marcha. Uhum. Aí tem vídeo no YouTube da câmera onboard que mostra a última volta dele. Uhum. Ele não bota a mão no câmbio nenhuma vez. Uhum. Então é porque ele não precisava trocar a marcha, porque só tinha uma marcha. Uhum. Antigamente não era borboletinha, que nem hoje em dia, nem automático, não era na mão, mesmo como se fosse um carro. É, tirava exatamente. A mão do volante pra fazer a marcha, isso. É como se fosse um carro. Era um carro, né? É porque hoje tem carro de borboletinha também. Aí ele chegou lá, não conseguiu sair do carro. Ele, na verdade, ele para, pega uma bandeira do Brasil, o carro para, aí os caras lá que deram a bandeira pra ele, os fiscais de prova, empurram ele anda mais um pouquinho. É, porque o cara... Como é que o cara vai sair do zero no sexta marcha, porra? Pois é, então. Tem gente que defende que ele tava com outra marcha porque o carro voltou a andar. Mas aparece lá os fiscais de prova, não sei se é o bastante pra isso, mas eles empurram o carro volta a andar, ele para no box e não consegue levantar, tá exausto. Uhum. E depois ele falou que viu Deus numa curva, e Deus falou que ele ia conseguir, e pra ele não desistir e tal, não sei o quê. Aí tu vê, tu sabe que, tinha um cara que trabalhava comigo nessa época, lá na lote meu pai tinha, que falou depois dessa corrida, falou, esse cara não vai durar muito tempo, não, se ele já tá vendo Deus, cara. Juro que o cara mandou essa, cara. Brasil! ele tava perseguindo esse GP faz tempo, né? Porque ele ficou em segundo lugar em 86, se não me engano, atrás do Piquet. Então ele nunca tinha vencido no Brasil. Foi a primeira nunca vez. Nunca tinha vencido, é. Então foi o primeiro GP que um brasileiro venceu desde aquele de 86. Foi heróico, foi heróico. Corrida heróica. O cara puta com uma marcha só, cara. Exausto. Foi poético essa vitória do cara, né? E levantando o troféu. E ele viu Deus. Viu Deus. Pô, ele podia ter tido umas estigmatas, ia ser foda. Caralho. Se tirasse as luvas, essas estigmatas na mão. Deixa eu perguntar uma coisa. Aí ele ia ser elevado ao nível máximo, né, cara? Caralho. Deixa eu perguntar uma coisa. O Piquet, ele não parava pra pegar a bandeirinha do Brasil pra ficar mostrando, né? Não. Pra ficar correndo a volta depois da... Não. Então tá explicado muita coisa, né? Tem uma coisa também, né? Quem defende o Senna como herói, extrapolando as pistas, geralmente é quem não entende muito de Fórmula 1, não sabe das artifícias. Público geral. O público geral. Ei, público manipulado pelo Galvão Bueno. Cara que vê o cara ganhar e acha foda, um ídolo. Eu gosto do Guga, do tênis. Eu não tenho nada de tênis. Eu acho maneiro, o cara ganha. Então. Você gostava do Bernardo Vôlei? Eu gostava pra caramba. Jornada das Estrelas. Só que tem uma parada, né? A maioria das pessoas, né? O público em geral, que não manja sobre o assunto, é o torcedor de qualquer esporte, porque brasileiro não gosta de esporte. Brasileiro gosta de ganhar. Brasileiro gosta de ver um brasileiro lá, né? Exatamente, foi assim. Balançando a bandeira. É verdade, né? Quando você vê... Quem vê tênis hoje em dia, velho? Quem vê tênis? Meia dúzia de pessoas? Quem vê vôlei? Quem vê vôlei? Mas olha só se tiver na final. Isso não é um fenômeno mundial? Quando eu acho que não, um esporte se começa a se destacar, as pessoas ficam mais interessadas naquilo. Acho até que rola isso, mas nada tão contundente quanto... Não, eu sei que tem isso também, um pouco do que o Tocano falou, porque eu lembro muito bem no Pan do Rio, e isso vai se repetir nas Olimpíadas, pode ter certeza, que o brasileiro vaia o competidor pra atrapalhar pro brasileiro ter uma vantagem em ganhar. Cara, isso nas Olimpíadas vai ser uma coisa... Eu acho bem feio. Isso. De todos os problemas que a gente vai ter nas Olimpíadas, esse é o menor deles, cara. Exato, né? Foi em Londres nas Olimpíadas de 2012 e eu vaiei o time. Eu fui ver um jogo de vôlei de praia e tive que vaiar as alemães, porque aquela coisa do Brasil versus Alemanha é mais forte. Porra, Nick. Por que você vaiou? Caraca. Cara. Porra, cara. Mas eu parei durante 30 segundos até a menina que tava tem que falar, cara, você é um estúpido, você é uma Olimpíada. Eu falei, caralho, é verdade. Mas eu vaiei. Não pode mais me chamar de pronto. A massa é burra. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Você foi contaminado pela massa. Contaminado. Não, então, eu acho feio vaiar. Tipo, pô, o cara vai, sei lá, salto triplo. O cara e nem começa a vaiar o cara. Feio, né, cara? Deixa o cara pular, cara. Né? Bom, e eu acho que o brasileiro realmente gosta de ganhar. Por isso que eu tô falando isso. É verdade isso. Mas o brasileiro deixou de assistir Fórmula 1 porque eu não tenho ganhador. Eu deixei. Ah, muitos brasileiros. Depois que o senhor morreu. Quem é que assiste Fórmula 1 hoje? Eu assistia, porque o Senna ganhava, entendeu? O Johnny não assiste mais. Assiste. O Jeff Paiva assiste. Não, claro. O Jeff Paiva é brasileiro, né, cara? Olha só, o Tucano assiste até hoje. Eu conheço um monte de gente que assiste Fórmula 1 até hoje, mas porque vocês gostam do esporte. Eu tô me colocando nessa modalidade do brasileiro que... Você é um brasileiro medíocre, é isso? Um brasileiro medíocre que quando o cara ganha, eu acho, yeah, fico empolgado, e depois foda-se, né? Entendeu? Mas eu acho que... É normal isso acontecer, não só no Brasil, mas no mundo todo. Os Estados Unidos mandou bem na última Copa lá e tal, o nego tava torcendo lá. O futebol tá crescendo nos Estados Unidos como nunca, entendeu? Então as pessoas se empolgam mesmo quando tem... Ah, sim, mas existem pessoas que gostam de esporte e elas curtem ver esporte, whatever, até qual é o esporte. Isso, eu conheço gente assim, qualquer esporte. Tem gente que realmente só tem a parada da vitória, que é o exemplo. Esse exemplo, cara, ele é inegável. Você tem o Guga é o maior exemplo dessa parada. O brasileiro tá cagando pra tênis, cara. Ninguém gosta dessa merda. Só o Jeff Paiva gosta. Não, o Jeff Paiva é brasileiro. E aí o cara, de repente, virou um herói nacional, o garotão que despontou, que tá ganhando, que... E acabou. O cara parou de jogar, sei lá, desapareceu. Ninguém fala mais dessa merda, cara. Bom, a Fórmula 1 também, apesar de passar na Globo, a audiência é ridícula, comparando com o que era na época do Senna, até na época do Piquet, porque a gente faz anos que a gente gente não tem piloto de ponta que tem as chances reais de... Vai, o Massa teve um vice-campeonato que ele perdeu numa última curva, mas há muito tempo a gente não tem um piloto de ponta mesmo. Sabe o que ajudou o Senna a ficar famosão também? Que na época a Xuxa era o auge do sucesso, e aí começou as fofocas dele ter um caso com a Xuxa, né? As fofocas anteriores não eram essas, né? É verdade, verdade. Motivou... Não, mas peraí, mas não era fofoca, ele namorou com a Xuxa, era público. É, mas sim. Tipo assim, o Piquet que implicava com ele, dizendo que ele não gostava de mina, que gostava de garotão, né? É, tem essa história que... Vamos falar, pegando a Xuxa, tô pegando a Lola. É, aqui, exato, tem essa história da Xuxa, justamente, que o Piquet, né, aquele, né, era tudo uma fachada. Não, mas pra quê? O Arev faz diferença. Porque ele é o herói, cara. Pra quem não faz diferença? O herói tem que pegar a princesa, é, não é? No caso, a rainha. Não é, Jovem Nerd? É, sabe quem tinha pego a princesa antes? O rei, né? Brasil! Então, só pra voltar lá no assunto, 88 o Senna ganhou, no primeiro ano que ele tava na McLaren, ganhando do Prost. Foi quando a McLaren tava no auge, que venceu 15 das 16 corridas do campeonato. Aí, em 89, começou a putaria. Não sei se vocês lembram, o Prost e o Senna estavam rivalizando pra caralho, e chega na penúltima corrida, em Suzuka, no Japão, que o Prost tira o Senna da corrida. E aí, se nenhum dos dois conseguisse voltar, o Prost era campeão. Ah, tava... eu lembro disso, foi na última corrida, não foi? Não, foi na penúltima corrida, tinha o GP da Austrália ainda. Essa que era o que a gente chama de filha da putagem, né? O Prost tirou ele de propósito, né, cara? Ele viu que ia se fuder e tirou ele. Não foi isso? É, na verdade, tem discussão, porque esse não é tão nítido quanto do ano posterior, mas tudo bem, vamos tomar como verdade que o Prost tirou ele da corrida. Ele conseguiu voltar pra corrida com os fiscais de prova empurrando ele, só que ele cortou a chicane ao invés de fazer a chicane, e aí o Jama Ribaleste, que era o presidente da FIA, desclassificou ele. Antes de terminar a corrida, o Prost já tava numa reunião com o Balestre, já jogando chaveco. Não, é proibido, tem que acabar não sei o que, daí eles cancelaram a vitória do Senna. Cara, isso é muito legal no documentário Senna, né, que aliás todo mundo devia ver, quem não viu ainda, porque é fantástico, conta todas as histórias por dentro, assim. Só se você for fã do Senna, na verdade, né? Pô, mas eu sou fã do Senna. Mas qual é a conclusão do filme? A conclusão do filme é que o Senna era um cara muito foda, cara. Claro, o filme se chama Senna e não Prost. O documentário é muito legal, não, falando sério, cara. Essa corrida de Suzuka é bem legal, porque tipo, o Senna caiu, sei lá, pra uma das últimas posições, e ele foi ultrapassando todo mundo até chegar em primeiro e ganhar a corrida. Então, tipo, a corrida foi espetacular, porque o número de ultrapassagens foi absurda, mas daí chegou no final. Então, aí em 90 foi o troco, também em Suzuka, o Senna tirou o Prost da pista. É, o Prost estava na Ferrari. É, o Prost já tinha ido pra Ferrari porque não aguentava mais o Senna. E tinha invertido a situação, né? Se o Prost não terminasse a corrida, o Senna era campeão. O Senna aí sim fechou, mas teve um problema que também mostra no filme, que o Balestre inverteu as posições da largada. Então, pole position largava do lado sujo da pista. E o Senna ficou muito puto da vida com isso, porque ele não conseguiu desinverter. O que, que é o lado sujo da pista? A pista tem o lado onde todo mundo corre, que é o lado que fica mais emborrachado. Ah. E tem o lado sujo que ninguém vai, porque não é o traçado da pista, o traçado ideal. E normalmente o pole position sempre larga no lado limpo da pista. É o lado que tem mais borracha e mais aderência. Isso. Ah. Só que daí, no Grande Prêmio de Suzuka, inverteram isso aí. E o Senna ficou muito puto da vida. E um dos motivos que ele fala que o Senna jogou o carro em cima do Prost é porque ele tava muito puto da vida com o Balestre, com tudo, e falou, foda-se, e jogou o carro em cima do Prost. É, lembrando que aí o Prost tava lutando pelo tetracampeonato, né, que ele já tinha sido campeão 3 vezes, uma no ano anterior, então o negócio ali era, o Balestre queria muito que ele ganhasse. Mas aí o Senna tirou, não dei conta como é que terminou. É, o Senna tirou o Prost e daí a corrida foi bem no começo da corrida, né, e quando o Prost saiu, o Senna ficou campeão. Foi um... Nenhum dos dois pontuaram, né. Ah, mas o Senna saiu também. Saiu também. Eu não lembro dessa corrida. Mais uma vez, é o tipo de coisa. Pro brasileiro, ninguém pensa que ele foi filho da puta. Ele só tava dando troco. Uhum. Se o Prost fez o ano anterior, ele faz. Mas se ele fosse o nice guy que pintava, ele não ia ter feito isso. E foi uma batida super perigosa, porque eles estavam a milhão, tipo, na largada, mas uma velocidade bem alta. O Senna simplesmente jogou o carro pra cima do Prost, né? Era um acidente que poderia ter causado algo mais, né? Aí o Senna foi campeão. Isso. Não terminou a corrida. É. Foi bicampeão, é. Eu entendo o que vocês estão falando. falando, né? Realmente o cara tem que ser muito... Se o cara é o senhor certinho, Peter é perfeito, é... mas ele tinha o quê de Vic Vigarista? Isso ele é... queria ganhar, cara. A questão todos é... Todos tinham. Ele tava afim de ganhar, entendeu? Era mais... isso não é errado. Todo mundo tinha isso. Mas não é errado. Mas pro brasileiro é errado, né? É, o cara era competitivo, ponto final. Sim. É, dá pra ver que ele entra por dentro e... Ah, o CSI Jovem Nerd. E ele não tinha espaço pra passar o Proust, né? Então ele tava meio que forçando o Proust a dar uma fechada nele e foda-se. É. Ele forçou mesmo. E os dois saíram. Brasil! Em 91. Em 91, o Senna venceu o campeonato mais uma vez, foi o tricampeonato dele. Aí o rival dele já não era mais o Proust, era o Mansell, que tava na Williams. A Williams tava com um carro bom também, tava bem equiparado com a McLaren. Aí veio o Schumacher, né? O Schumacher apareceu em 92, mas ele não era top. Ele era companheiro de equipe do pequeno Benetton. Não, mas o Schumacher não começou a ganhar pra caramba na Benetton? Não, não foi agora. Em 92, o... Foi o Mansell. Eu lembro que alguém foi pra Williams e só ganhava e o Senna não tinha mais chance da McLaren. E aí, de repente, veio a notícia. O Senna vai pra Williams. Aí a gente... Puta que pariu. É, a cronologia é essa. 91, ele ganhou do Mansell. 92, o Mansell na Williams ganhou dele. Em 93, o Prost, que tinha se aposentado, voltou pra Williams, uh-huh, pro lugar do Mansell. E a Williams tava muito, muito superior à McLaren. É, foi na época da suspensão ativa, né? Que começou a ganhar tudo. Começou a ganhar tudo. E ele, o Senna, se ofereceu pra correr na Williams de graça. Mas o Proust, quando fez o contrato dele, deixou bem claro que não queria o Ayrton Senna na equipe. Ele falou assim, ó, vocês podem contratar o diabo, mas o Ayrton Senna eu não quero aqui dentro. Aí o Proust ganhou pela Williams. Só que o Proust ganhou o quarto campeonato dele e se aposentou de novo. Uh-huh. Aí em 94, isso, o Senna chegou e falou assim, eu só corro a Fórmula 1 se eu for pra Williams. E aí ele conseguiu ir pra Williams, porque o Proust já tinha saído. E quem foi pra Williams? Não foi o Schumacher? Não! Não, não. O Jovem Nerd. Cara. Eu jurava que tinha um Schumacher junto dessa história, cara. Não, aí, em 94, o Senna morreu em Imola, que foi o terceiro GP. Isso. Ele não estava indo bem, ele não, né, nos dois primeiros. Então, os dois primeiros, o Schumacher, na Benetton, ganhou e o Senna não pontuou. Isso. Eu lembro que a gente fala assim, caraca, o Senna está na Williams aí quando começou o campeonato. Porra, e aí? Não, exatamente. O Senna botava a culpa na instabilidade do carro. Por quê? Se em 93, o que fez o Proust ganhar com muita folga foi a suspensão ativa. É, em 94 foi proibido a suspensão ativa e o carro perdeu a estabilidade. Ficou zoado. Eles tiveram que desenvolver um novo carro. Uh-huh. Então a Williams não era mais a mesma coisa. E a Benetton tava voando. E nas duas primeiras corridas o Schumacher venceu e o Senna não pontuou. É, então, o Senna rodou no Brasil, né? Quando foi pra terceira corrida em Imola, que nego fala assim, ah, ele tava prevendo que ia morrer. Não, ele tava preocupado que ele tava com zero pontos e o Schumacher tava com 20. Uh-huh. Tá ligado? Não, mas ele diz que ele reclamou do carro também, pra caralho, de novo. Ah, mas aí o Barrichello reclamou do carro direto. E o Ratzenberger... E o Ratzenberger morreu no dia anterior e ele foi um dos caras que foi lá, caralho, isso aqui é uma merda, tá vendo aí que o cara morreu, não foi isso? O Alan Proust disse, na época que o Senna morreu, um tempo depois, deu uma entrevista falando o seguinte, que em 94 ele se aproximou muito do Senna, que o Senna ligava pra ele direto, falando que sentia falta dele na pista. Era tipo o Rock Balboa e o Apollo Creed. Tipo o Jovem Nerd. Que pariu. E aí, ele diz o Proust que se aproximou muito dele e que no GP de Imola, ele tava reclamando, que ele falou assim, não, a Benetton tá trapaceando, eles estão fazendo alguma coisa, eles estão usando suspensão ativa escondido, que não é possível, o carro deles tá muito melhor que o nosso, não sei o que, e ele não se conformava e achava que o Schumacher tava trapaceando. No final do campeonato, o Schumacher perdeu vários pontos porque realmente tinha coisas irregulares. Uhum. Mas era o Super Saiyajin 4 já no carro, entendeu? Sim. Irregular, mas era um Super Saiyajin. Só que ninguém sabia direito quem era esse cara. Porque o Senna, uma vez, foi penalizado porque ele tinha irregularidades no carro dele também, uh-huh, pra levar vantagem. Então, não dá pra demonizar o Schumacher como o Dick Vigarista. O Piquet, quando ele ia fazer treino classificatório, ele esvaziava o extintor de incêndio pra o carro ficar mais leve. Ele falou isso. Não. Teve uma corrida que ele chegou e mandou tirar a primeira e a segunda marcha uh-huh no treino também, que saía do box, então ele já saía engatado na terceira. Por quê? Porque as engrenagens do carro eram muito pesadas, e com isso ele conseguiu uma vantagem que ele ficou na frente lá do argentino Carlos Reutemann. Então assim, todo mundo faz, é lógico que tem, a gente tem aí o Dick Vigarita Mor, que é o Fernando Alonso, que até simulou, fez o Nelsinho Piquet simular um acidente, causar um acidente pra ele se beneficiar. Você fala naquele épico Zona de Spoilers que o Nelsinho Piquet bateu de propósito. Brasil! Tem uma parada do Schumacher também, que quando tinha reabastecimento, hoje não tem mais, tinha um filtro entre a mangueira e o bocal de abastecimento. Uhum. E o Schumacher se ligou que, tirando aquele filtro, a gasolina ia mais rápido, ele conseguia parar menos tempo. Uhum. Só que aquilo era contra a lei, tinha que ter aquele filtro. Tanto é que vazou gasolina no carro dele, com o calor, começou a pegar fogo o carro dele, no box. Então é normal, o Senna não vai ser menos piloto porque ele trapaceou, nem o Schumacher vai ser menos piloto porque trapaceou, tá ligado? Cara, assim, é uma realidade desses esportes ultra competitivos. Em outros esportes você vê que nego que... Ah, eu usei doping lá, o grande fenômeno! Exatamente! O Armstrong lá, Livestrong, caralho, ô, superação, o cara usou doping a vida inteira. Já era um ciclista... Usou doping. Já era um ciclista mais leve, já tinha essa parada. Você vê isso em esportes ultra competitivos, onde milhões estão em jogo, ainda mais é difícil você ver um paladino de armadura branca, sabe, sendo 100% honesto em todas as questões. Mas essa parada, né, do Senna, de levarem ele a esse pedestal, é muita responsabilidade também do nosso querido Galvão Bueno, né, cara? Então, é. Uma parada que, quando eu falo, ninguém entende, é que eu falo o seguinte: a Globo construiu o mito Ayrton Senna, mas o mito fora da pista, com um semideus, um herói brasileiro. Isso, exatamente. A Globo não construiu o mito dentro das pistas. Dentro das pistas, realmente, se você pegar os pilotos todos, fizer uma enquete, já foi feito mais de uma vez, os pilotos vão falar: o melhor piloto de todos os tempos foi o Ayrton Senna. Então, mas isso... Isso não foi a Globo que fez. Isso é verdade, né? O cara foi foda pra caralho mesmo. Foi. Uhum. Apesar de que ele ter morrido dentro de uma corrida, liderando uma corrida, tá ligado? No auge dele, não sei se tava no auge, mas... Mas tava, né? Ele tava bem. Tava bem. Era uma unanimidade. Melhor piloto da Fórmula 1, do círculo da Fórmula 1. Mas isso contribui também pras pessoas no mundo inteiro darem mais crédito a ele. Mas isso acontece com todo grande celebridade que morre cedo, no auge. Marilyn Monroe, James Dean, esses caras... Mamonas. Mamonas, exatamente. É verdade. Acontece. Cobain, Elvis Presley. Se bem que Elvis Presley morreu, tô até Elvis. Elvis Presley, cara. Elvis Presley, não. Já tava totalmente. Ele nem morreu ainda. Se o Emerson Fittipaldi não tivesse resolvido fazer uma equipe brasileira e correr nessa equipe que não ganhava nada, pô, ele poderia ter sido tetracampeão. E poderia. Depois ainda ia ser campeão das 500 milhas de Indianápolis. Ia ser campeão da Fórmula Indy. Então é um pouco injusto, né? A comparação de um com o outro. Mas eu vou te falar: se quer entrar pra história, tem que morrer cedo. Sim. Essa é a fórmula, Jovem. Acontece, você. Churchill. É. Cadê o Churchill que ninguém fala dele? Morreu com 90 anos. Opa, eu falo dele. Não, mas acontece, é um fenômeno que acontece. Quando morre jovem no auge, assim, você fica. Cara, não muito... tem oportunidade de ser decadente. Imagina se o Niemeyer tivesse morrido com 40 anos. Pode crer. Não dá pra falar de todo mundo da Fórmula 1. Acho que o Schumacher, putz, é um outro fenômeno que não dá. Tem tanta coisa pra falar do Schumacher, 7 vezes campeão e tal. Eu acho que a gente tem que reservar um tempo pra falar de Rubinho Barrichello. Afinal de contas, foi a condição sine qua non do Tucano participar desse programa. A pauta que o Tucano fez tá aqui escrito assim: Rubinho Barrichello, por que odiá-lo? O Barrichello, cara, é o tipo de cara que você não odiar. É simplesmente, pô, não gera... Você não tem como gostar dele. Porque a gente tá acostumado, cara, a gostar de pessoas que assumem suas próprias responsabilidades, que assumem as coisas que fazem. O Barrichello, o grande problema dele é que ele tem uma visão de mundo desses caras que qualquer coisa que dá errado nunca é porque ele agiu de uma forma que levasse... É sempre um acaso que leva as coisas a não darem certo, né? Inclusive, por isso, o apelido dele no Twitter é GDA. GDA? Gerador de desculpas aleatórias. Aí, é isso mesmo, porque é sempre alguma coisa externa que afetou a performance dele, ou afetou o carro dele, afetou qualquer coisa que atrapalhasse o desempenho dele. Ele sempre botava a culpa numa parada, é isso? É. Fala uma frase que eu lembro você falando na época. Esse cara sambando no pódio, enxovalha o nome do país. É verdade. É verdade, eu falava isso, cara, porque é inadmissível ele fazer aquela presepada que ele fazia lá no pódio e ainda chamar aquilo de samba, né, cara? Era inadmissível o que o cara fazia, cara. O melhor. Era transformar a gente toda em babaca, né? Pô? Eu lembro do JP falando, caraca, esse cara enxovalha o nome do país. E olha que eu nem sou do samba, mas eu ficava puto. Ai, porra, né? Brasil! Mas o Rubinho teve um problema, que depois da morte do Senna, ele herdou, né, meio que a responsabilidade de ser o novo herói da Fórmula 1 pros brasileiros, né? Todo mundo voltou os olhares para o Rubinho. Quando você herda uma coisa, você tem a opção de não aceitar. Certo. E ele aceitou. Não, mas ele não... Ele não como assim ele aceitou? Ele não enganou nem por dois GPs, eu acho. E puseram a ele, não foi? Não. Você não tem como... Você é agora o herói do Brasil. Ele podia bater humildade e falar, não, gente, calma aí. Senna é único. Aquele papinho que a gente tava mas falando no começo. Ele nunca falou isso? Nunca falou isso. Falar assim, não adianta que eu nunca vou ser o Ayrton Senna. Ayrton Senna só teve um. Ele tinha que ter falado isso, deixado bem claro. Eu não sou Ayrton Senna, gente. É, até pra se preservar também. Mas ele não falou. Ele estava sempre com aquelas desculpinhas aleatórias. Ele achou, naquela cabeçorra dele, ele achou que talvez poderia ser um Ayrton Senna. Mas sabe o que é pior? Pior que o cara tem dinheiro, tem jatinho, tem tudo, cara. Não, ele tá bem pra caralho. Isso o cara é o pior. Deve ser gente boa também. O cara não deve, não deve, cara. Deve ser gente boa. Não deve. Bom, eu sou nice guy, acho todo mundo gente boa. Ele bloqueou o Tucano no Twitter. Opa! Também, o Twitter, o Tucano atormentava o Rubinho no Twitter. Eu me bloquearia também. Foi da época que ele corria ainda, cara. Então, ele começava a falar merda, cara. Eu começava a encher o saco. Fala umas que você mandava pra ele. Não tinha nada assim específico. Eu zoava o que ele tava falando. Tipo, ele falava assim, a equipe demorou muito na troca de pneus. Aí, porra, velho. Tudo bem, demorou. No outro, é. Demorou mesmo. Mas por que tu não andou mais rápido, então, seu desgraçado? Porra, cara. Também deixa o cara. Não deixo, cara. Não deixo. Não consigo. O Rubinho também, ele tem um timing péssimo, né? Agora que o Schumacher se machucou aí, pouco tempo depois dele bater a cabeça lá e entrar em coma, o Rubinho postou no Twitter uma foto dele com a família feliz esquiando, sabe? Tipo, que timing, filha da puta, sabe? Provavelmente nem pensou, né? Mas enfim. Não, não pensou, mas aí nem caiu em cima dele no Twitter. Caralho, sou filha da puta, o cara tá em coma. A parada pra mim virou pessoal. Virou pessoal. Tucano virou, pra mim é pessoal. Ele nem sabe que eu existo. E me bloqueou, como deve ter bloqueado uma caralhada, né? Claro. Tem um perfil muito bom no Twitter, que agora, como ele não tá correndo mais, não twitta tanto. Mas é o Rubinho tem razão. A parada virou pessoal pra mim no dia que ele chegou no GP da Áustria de 2002. E na última volta... Hoje não! Hoje não! Hoje sim, ele deixou o Schumacher passar. Vocês sabem do que eu tô falando, eu sei, né? Essa história famosa que ele... Isso foi muito triste, cara. É, sim, ok. Na verdade, ele já tava recebendo rádio desde muito tempo antes, falando pra ele abrir pro Schumacher. Abrir pro Schumacher. Falando que ele tinha que diminuir, deixar o Schumacher passar. Que a galera ficou na mó veneno por causa que era, foi contra o brasileiro. Mas que é uma prática normal em equipe. Então, mas você não acha que ele abriu naquela última reta lá como um protesto? Tipo, pra mostrar, olha aí. O que me mandaram fazer? Ele foi até o final e deixou pra passarem na última volta. O Schumacher passou. Aí, beleza. O problema foi o que ele falou depois. Ele chegou e quando falaram, tal, não sei o quê, mas por que fizeram isso com você, Rubinho? Você é tão legal, você é tão cabeçudo. Aí ele virou assim e falou assim, é só porque eu sou um brasileirinho. Um brasileirinho ordinário, mediano, medíocre. É que ninguém tá nem aí nesse mundão. Aí eu fiquei puto, porque eu cheguei e falei assim, quem imagina o Senna abrindo pro Prost? O Piquet abrindo pro Mansell? Ou o Emerson abrindo pra qualquer outro cara? Ele abriu porque ele é ruim. Ele é inferior, que ele era o segundo piloto. Ele era o capacho do Schumacher. Não é isso, ele era o capacho do Schumacher. Schumacher. É, ele foi contratado pra isso. Mas ele estava vivendo uma época em que o Schumacher estava brilhando e fudendo todo mundo na Fórmula 1. O cara era um fenômeno, cara. Mas ele abriu... O cara viveu na época. Se o cara é um fenômeno, por que que ele não passa? Passa, meu irmão. Cara, não é essa. O carro podia estar ruim. O carro do Schumacher podia estar pior. Então, enfia no cu, cara. Então, mas é chegar e falar que ele abriu porque ele é um brasileirinho. É, babaca, babaca. Babaca de merda. Senna era brasileiro, o Piquet era brasileiro, o Emerson Fittipaldi era brasileiro e nenhum dos três abriria. Mas isso Fangio era argentino, cara. Mas isso não... Mas... Eu achei que o cara era italiano a vida inteira. Mas peraí, você não falou que é uma prática comum da Fórmula 1? Sim. Então como é que você sabe que esses caras nunca fizeram isso? Mas, cara, porque o cara não fica falando, ah, eu sou só um japonesinho. Quando você tem o primeiro e o segundo piloto, isso é normal. Ou quando você tem um piloto que tá muito na frente, brigando com, sei lá, o Schumacher tava em primeiro, mas tava brigando com o Alonso, que tava em segundo. Então, o campeonato pra Ferrari dependia do Schumacher ganhar. Foda-se se o Barrichello ganhasse, não ia ser campeão, entendeu? Isso pode acontecer. Aconteceu com o Massa. O Massa abriu pro, se não me engano, o Raikkonen ultrapassar ele. Normal, acontece. Principalmente quando tem primeiro e segundo piloto. Não agora, pode sair então, falando na, besteira. Na época do Senna e do Piquet, eles não eram segundo pilotos. Eles eram... Então, mas é porque eles eram os primeiros pilotos, né? Não ou era o caso. Era. Ele era equiparado, não tinha primeiro piloto. Outro segundo o próximo piloto. O Prost era também primeiro piloto. O Mansell e o Piquet também. Não tinha primeiro e segundo piloto. E se tivesse, cara, o Piquet nem fudendo queria deixar passar. Ele mandava embora, mas ele não deixava passar. Na boa, cara. Bom, ele deixou passar porque, né, ele está trabalhando para uma empresa e mandaram ele fazer isso, né? Ele mas não quer perder o emprego. Não quer perder o emprego. É, então, mas tem uma hora que você tem que chegar e falar assim, ó, que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de homem eu sou? Só um brasileirinho. Eu sou um brasileirinho que vou deixar os caras me passarem, ou eu vou bancar essa porra e vou dizer, foda-se, eu arrumo outra escuderia, porque aqui eu não vou ser campeão mesmo. Aliás, eu não vou ser campeão em lugar nenhum. Brasil! E o nego falava que ele não era bom de chuva? O que você falava? Não, o Barrichello realmente era bom na chuva, mas, porra, se ele é tão bom assim com água na pista, vai correr de jet ski, né, brother? Sei lá, talvez fosse campeão mundial de jet ski. Ia ganhar com certeza mais que 11 provas. Eu ouvi alguém falando assim, ó, Rubinho, a galera fala mal do Rubinho e critica pra caralho ele, mas ele é um cara que ele tá no top 5 da profissão dele. Não é verdade isso? Na época que ele corria? Jovem nerd, cara. Ele correu pela Ferrari. Não, olha só, a profissão do cara, ele era piloto de corrida, certo? De Fórmula 1. Ele é segundo piloto de corrida. Ele é bi-vice-campeão do mundo. Ele é o Vasco da Fórmula 1, cara. Olha só, eu não tô aqui... Eu não, entendeu? Não acompanhava mais Fórmula 1, mas o que eu ouvi era o seguinte. O Rubinho está entre os profissionais mais só. Fodas da categoria não tá, dele. Não tá, cara. Os profissionais são os mais fodas. Na Fórmula 1, você só pode elevar a categoria de foda quem ganha. Não, mas exatamente. E os caras lá que você nunca sabe quem é porque nunca ganham? Estão lá atrás. Então, o Rubinho tá junto com esses caras. Não, ele tava sempre em segundo lugar, cara. Quantos títulos ele tem? Cara, ele não ganhou, mas cara, ele ficava segundo em lugar segundo lugar. Cara, segundo lugar é o primeiro perdedor. Você não pode dizer que o vice-campeão é igual o cara merda que fica em último. É igual. Não é igual. Não levanta a taça. Não levanta a taça. Você diz o quê? Tá entre os 5 melhores pilotos de todos os tempos? Não, não, não. Porra, na época que ele corria, eu ouvi isso, o cara falando assim, o nego fala mal do Rubinho, mas o cara tá entre os 5 melhores pilotos aí da Fórmula 1 agora, no momento que ele corria. Ele era o segundo piloto de uma das equipes mais importantes de todos. Então, isso não é um cara que tá no top da profissão dele? É uma parada que rendeu muita grana, mas, tipo, não é o top. O top é... Não, ele foi fundamental para os... Digamos, ele foi o companheiro ideal pro Schumacher. É porque eles comparam ele e todo mundo com o Schumacher. O Schumacher é o Goku, cara. Não, mas você pode comparar ele com o Schumacher, pode comparar ele com o Damon Hill, pode comparar ele com... Você não pode comparar. O cara ganhou 7 títulos, não foi isso? Não, mas compara ele com o Damon Hill, que ganhou uma vez. Ele podia ter ganho também. Não, eu sou... O Barrichello podia ser 7 vice-campeão. Em 2002, que aconteceu isso, quem corria? Schumacher, Kimi Raikkonen, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, Jason Button, que foi campeão, uh-huh, a mesma equipe que ele. Você pode falar que ele tava entre os tops? Porque ele tava numa equipe boa e porque ele ficou muito tempo, ele já era experiente. Mas, por exemplo, o Mark Webber, pra mim, foi mais piloto do que ele, só que correu muito menos do que ele. Entendi. É, que estão dizendo aqui que, por exemplo, o Rubinho ganhou 11 GPs, mas pra isso ele correu 326 GPs. Puta que pariu! O cara vai insistindo, insistindo, insistindo. Pacino, uma hora ele ganha alguma coisa. Porra, com então, 300 GP até eu ganho 11, então, cara. Quando ele foi pra Brown GP, ele foi porque ele era um piloto experiente. E mesmo assim ele foi como segundo piloto. Então, é, até que ele era bom. Ele era bom na chuva e tinha uma puta experiência. 326 GPs, cara. Ele é o recordista de maior número de GPs. Só que ele ganhou 11. Aham. Uh-huh. E aqui diz que o Felipe Massa venceu 11 também, só que em 196. Aí! Tá correndo! E só não ganhou mais porque o carro do Barrichello soltou aquela mola. Não, uma tartaruga. Essa. Uma banana. Pegou na testa do Massa e o Massa se fudeu. Porra, o Massa virou Dom Lázaro, né, cara? Cara, mas só pra citar aqui o que o Alexandre tava falando, só pra defender ele aqui. Olha só, eu não tô defendendo o Rubinho porque, whatever, eu não odeio, nem amo, nem porra nenhuma do Rubinho, que eu não assisto Fórmula 1. Mas eu odeio o Rubinho. O cara bloqueou meu amigo. Eu lembro de uma entrevista do Piquet, já o Piquet já não corria mais, tudo mais. E aí o cara perguntou, nessa época, né, que o Schumacher ganhava tudo e o Rubinho era o parceiro de Ferrari dele lá e nunca conseguia nada, perguntaram ao Piquet, mas o que você acha que o Barrichello tem que fazer pra tentar ganhar do Schumacher? Aí o Piquet, pô, sei lá, macumba. Só... Foi a Lesi que caiu com um helicóptero uma vez? Sofreu um acidente de helicóptero, uma parada assim, quase morreu? Não. Caralho, sei. Foi? Esse foi o Ulisses Guimarães, não foi? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.